I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Internet, Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio DeLorean. Olha só as referências. É, esse aqui vos fala Calaveira, está comigo aqui o Miote. E aí, galera, se o meu dia repetisse toda vez, eu não ia aprender a tocar piano, não. Eu ia comer muita mulher. Ai, eu não esperaria uma resposta diferente de você, Miote. Miote, inclusive, está numa fase, minha internet, vou contar pra vocês, viu? Dá o cacete. Tá numa fase Calígula. Pela voz, vocês já perceberam que ela está de volta das suas férias pela Europa, né, Miote? Cheirando todas. E está comigo aqui a Zé Droguinha. E eu instituí o dia da marmota aqui em casa. Todos os dias, né? Infelizmente, o nosso querido Brunão não pôde participar, porque ele acabou de ser pai novamente. E ele não pode gravar esse horário, enfim, por isso que ele não está aqui conosco dessa vez, ok? E pra comemorar este dia fatídico, que é o nada, porque não tem especial de nenhum, nós vamos falar hoje sobre Feitiço do Tempo, cara. Filmão de Bill Murray. Meu, eu te adoro esse filme. Esse filme é bom pra caramba também. Eu não sei se a Mel gosta, não sei nem se ela lembra do filme, não sei nem se ela viu, não sei nem se ela continua tomando banho, porque, né, Mel? É mesmo, né? Depois que vai pra Holanda, né? É complicado. Começa a ter uns hábitos meio esquisitos. Enfim, internet. Hoje o programa tá daquele jeito. Nós voltamos logo depois dos recados do Jaime. Eu sou um novo castigo. Eu sou de mais ou menos. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. A velha debaixo da cama, na velha cama tinha um rato, e a velha matou o rato, a velha debaixo da cama. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Miote debaixo da cama, na cama tinha uma pepeca. Ai meu Deus, o que é que eu faço? A polícia vem aí. Cara Alexandre, o que, é que você tem aí para nós da internet? Fala galera, beleza? Saudade de vocês. Quanto tempo, hein? Eu acho que a internet não tava com tanta saudade sua não, mas posso tá errado. Não, mentira, mentira, mentira, porque eu tenho que falar de coração. Aquele programa que você fez do Akira ficou bom pra caralho, velho. Que você, junto com o Marcel, porra, vocês dois mandaram muito bem. Quero dar os parabéns. O único que estudou pra aquele programa foi o Alexandre. Chega de besteira! Vai, meu filho, quais as camisetas que você tem dessa vez pra gente? E aí, Rodrigo, pois é, ó, inspirado aí no filme aí do Feitiço do Tempo, grande filme do Bill Murray, só não é melhor do que o outro filme que eu tenho uma paixão absurda, que se chama Encontros e Desencontros. Then put your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can't climb, babe. Ai, ai meu Deus, Ai, pesadelo horrível. Já não basta ficar com esse povo todo na minha cabeça gravando, ainda tenho que sonhar com eles. É, porque afinal deve ter sido um sonho, né? Um sonho real, coisa esquisita. Eu, hein? 2 horas? Oh, mas 2 horas? Pô, para mim eu tinha acordado mais cedo. 2 horas? Caraca, eu não tô entendendo nada. Puta que pariu. Oi. E aí, Rodrigo, beleza? Vamos combinar a gravação, né? Feitiço do Tempo. Que gravação? Feitiço do Tempo, pô. Tem que gravar agora. A gente tem até o 19 pra gravar, porque o programa vai no ar dia 2. Mas vem cá, a gente já não gravou isso aí, Leonardo. Gravou o quê, rapaz? A gente vai gravar agora. Nada, a gente já gravou, velho. A gente já sentou, tava com você. Você tá maluco? Tava com você, acho que era com a Melina. A gente já gravou, a gente já falou sobre essa porcaria. Que isso, rapaz? Eu até ia falar pra gente chamar a Melina mesmo, porque o Bruno não vai poder, né? Por causa da filha dele. Não, mas eu tava com a Melina. Quer dizer... Como assim? Você tá ficando maluco? Peraí, pô. Era eu, você acabou de acordar, né? Você acabou de acordar, não foi? Não, quer dizer... Não, também, mas não, eu tenho certeza que a gente já fez isso. A gente já gravou esse programa, não é lá? Que isso, rapaz? O último programa que a gente gravou foi o Falcão. A gente vai gravar agora, é o Feitiço do Tempo. Tá, vai. Tá, dia 19 do 1, então, 21h30, do mesmo jeito, beleza? Tá. É, tá, acho que sim. Então eu vou falar com a Melina aqui e tudo certo pra dia 19, tá? Ah, tá, beleza. Não, velho, a gente já gravou isso aqui, cara. Não é possível, velho. Isso aqui não foi sonho. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Bom dia, internet! Aqui é o Calaveira e tá comigo aqui o Miote. Que animação, hein? É? Que é isso? É. Mulher dormiu com a calça jeans, dá nisso aí, ó. E aí, galera, pô, se o meu dia repetisse toda vez, eu não ia aprender a tocar piano. Eu ia comer muita mulher. Como você sabe? Nada, não. Tá comigo aqui, Melina. Vai, Melina, fala aí. Aí eu acabei de instituir o dia da marmota aqui em casa. Que porra é essa? Ah, você tá lendo aqui, você compartilhou a tela? Aí o pessoal vai achar que a gente escreve tudo na pauta, porra. É. Não é assim, não. Nem tem pauta nessa bosta. É. Nada, não. Internet, olha só, o Brunão não tá aqui porque ele virou pai. Isso. E ele não pode participar, tá? Então, vamos logo lá pro Joiminho, vai. Vamos logo lá pro recado. Credo. Caralho, o programa é patrocinado e o cara tá assim. Ah, cala a boca, Leonardo, anda logo. Eu sou um novo gatinho. Eu sou de Olha o cabelo! Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Vamos lá, internet. E aí, Alexandre? Tá com a camisa aí, né? Já tá com a camisa nova aí? Aê, fala, galera. Beleza? Que isso? Eu nunca vi essa animação, Alexandre. Que universo alternativo, é pô, é essa? É que eu tava com saudade, que tem tempo que eu não tô aqui, a galera tá morrendo de saudade de mim. Deve tá, certeza que deve tá, tá? Ô... Fala galera, estamos trazendo aí uma nova camiseta inspirada aí no filme Clube da Luta, Paper Street Soap Company. E aí, Brunão, sabe de onde que é essa daí? Ô, com certeza, Clube da Luta, esse Paper Street Soap Company é aquela presa de fachada que fazia sabonete lá dos caras, pô. É aquela que apareceu no cara lá do UFC? Pô, é mesmo, cara. Você viu na luta, última luta do Machida, o cara lá que tava separando os dois? O Miote vai colocar a foto no post. O cartaz do filme não era um sabão? Sim, mas é o sabão. Tanto que o Tyler Durden, ele é representante dessa empresa que faz sabão a partir da gordura da lipoaspiração. Por isso que ele é meio rosinha daquele jeito lá. Porque tá misturado com sangue. Sabão ou sabonete? Sabonete. Sabonete, porque sabão é pra lavar roupa na beira do tanque. Isso. E que mais você tá trazendo aí, Alexandre? Inspirado aí nos filmes aí do Quentin Tarantino, a gente tá trazendo o Big Kahuna Burger. Ele não só apareceu no filme do Pulp Fiction, né? Ele apareceu quase, se eu não me engano, em todos os filmes do Tarantino. No Tarantino Verso, né? No Cães de Aluguel aparece. Ele aparece também no Drink do Inferno. É verdade, eles passam no Big Kahuna. Inclusive na série de televisão do From Dusk Till Dawn, tem uma cena grande no Big Kahuna Burger. Mas é dentro da lanchonete? Dentro da lanchonete. Você tá de sacanagem. Eu tô te falando, o Rich conversa lá com a mulher do Big Kahuna. Pô, maneiro. E onde mais que aparece? Pulp Fiction, claro, né? Samuel Jackson toma o refrigerante do cara e come o burger do cara lá. E faz todo tasty burger. É, pois é. Qual a outra novidade aí da Fiction, cara? Essa eu gostei, hein? Camiseta inspirada no filme que tem tudo a ver com o Feitiço do Tempo. Que é Gremlins. Gremlins? O que, que tem a ver Gremlins com o Feitiço do Tempo? Gremlins, marmota, mesma bosta. Quê? Sim, cara, os bichos não são peludinhos. Calaveira? Não, tudo a ver, porra. Calaveira! Não contraria não, cara! É? Contraria não! Esquecido! Desculpa, cara, tem super a ver, é isso mesmo. É isso aí, então, é o que eu consegui fazer o link, foi esse, foi o máximo que eu pude fazer. É, isso aí. Bom, mas fala, qual é a camiseta inspirada no Gremlins, cara? Sabe o pai do moleque lá? Sim, ele era um pseudo-inventor, né? Isso, era um inventor, vivia inventando, e tinha aquele amigo do peito. Que era tipo um canivete suíço. Isso, pra tudo quanto era tudo. De coisa de banheiro, velho, era impressionante. O nome do cara é o Dr. Mr. Peltzer, né? Lembra que tinha as máquinas dele, que as máquinas começavam a funcionar e depois começava a dar merda? Dava Gremlin, né? Sim. Aí tinha o quebrador de ovo, tinha a batedeira, tinha a cafeteira. Mas o que a gente vai lançar é inspirado no melhor que ele... Cara, tem essa muito engraçada, né? Que a porra explode. O espremedor de laranja deles. Então a gente tá fazendo a camiseta do Peltzer Pillar Juicer. Fantastic Ideas for a Fantastic World. Que é o lema que ele usa pro tempo todo, né? Ele chega lá pro chinesinho lá, no começo do filme. Making the illogical... Logical. Então é isso que a gente tem para esse mês. Quais são as novidades para 2015, Alexandre? É o seguinte, galera, nós temos camisetas esse ano sendo vendidas a R$ 35,00, a R$ 39,00 e a R$ 45,00. É óbvio que a gente não precisa ressaltar as qualidades das camisetas da Fiction Corporation, né, Bruno? Olha, só vou falar uma coisa, cabe em mim. Acabou, velho. Eu não tenho outra camisa que não seja Fiction Corporation, porque senão eu ia sair nu na rua. Se você vai em qualquer outra loja na internet e procura por comprar uma camiseta com tema nerd e tal, não sei o que, você não paga menos do que R$ 80 hoje, cara. E eu tô pra ver, a não ser na Fiction Corporation, outro lugar onde você paga mais barato. Ponho minha credibilidade em jogo. Concordo, eu também. A que eu não tenho, eu ponho também. A única reclamação que eu já ouvi sobre produtos da Fiction Corporation é que não entrega no exterior. E o Alexandre disse que tá resolvendo isso, né, Alexandre? Se o cara mora no exterior, ele faz muita questão de ter essa camiseta, ele pode entrar em contato com a gente pelo e-mail da Fiction, é sac@fictioncorporation.com.br, e a gente faz os trâmites direitinho ou manda pra ele pro exterior, apesar de não ter essa opção lá no site. A gente já fez isso antes e vambora, eles nem tem problema não. O nosso trabalho é personalizado. Quem responde e-mail sou eu. Olha aí, rapaz. Compre as camisetas da Fiction Corporation, a única loja online que não gourmetizou as camisetas deles. Alô? Oi, tamo aqui. Oi. Tá online, hein? Ué, por que não estaria? É. Acho que deu. O que tá falando, pô? Nada não, nada. Tá bem, filho? Quer continuar? Quer tomar uma água? Não, tá. Vamos lá. Feitiço do Tempo, Miote. O que foi? Ah, Miote, esse palhaço, vai. Fala inglês aí o nome dessa porra. Esse é difícil, hein? Cacete, vamos lá. É Groundhog. O nome desse filme em inglês é esse? Groundhog Day. Ah, o dia da marmota. O Groundhog é o da marmota, né? Isso, Groundhog Day. Tô até com sotaque, ó. Groundhog. Tá com sotaque do Schwaza, só se for, né? Bom, tá, internet. Que um dia a gente vai contar os podres dessas droguinhas aqui no Jurassic. Ela tá muito cheia de perninha. Ela tá muito cheia de perninha, né, minha gente? Não, vai vir o programa ainda com ela, com essa viagem. É, o fuso horário dela ainda não caiu ainda, não. Eu ainda tô 3 horas a menos. É, ela não voltou pra realidade sem água da casa dela. I never knew. Então, o filme é dirigido pelo Harold Ramis, né? Isso, que está no filme, gordo, igual a porra. Isso, aparece rapidinho, né? Que é o Egon dos Caça-Fantasmas. Isso mesmo. Sim. No elenco desse filme tem o Bill Murray, que é a estrela. Tá parecendo maracujá hoje em dia, coitado. É, ele é de 50, né? Pô, o cara já tá meio velho, né? Tá, mas tem gente de 50 aí que tá mais bem conservada também. Tem a Andy McDowell, não sei como ela tá hoje. Tá uma coroa enxuta, viu? Não, ela era muito bonita, pelo menos nesse filme. Eu achei ela muito bonita. Agora o melhor mesmo são as filhas dela. Tem o Chris Elliott, que ele tem uma cara de protagonista de filme de terror, não tem? É, o cara participou do Todo em Pânico, né? Também. Tem outros nomes de peso, mas acho que a gente tem que focar mais no Bill Murray, né? É, porque quando a gente fez o Caça-Fantasmas, a gente nem falou tanto dele, né? Os filmes que ele fez, né? Foi, passou meio que por cima do Bill Murray. Eu acho legal a gente também falar desse filme maravilhoso, que a Calaveira adora, que a gente tem que gravar aqui o Encontros e Desencontros. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. Peraí. Isso tá errado. Que horas são? 2 horas? Não, peraí. Não. Eu tava gravando ontem. Eu tava na frente do computador, eu tava gravando ontem. Eu não tô ficando maluco, velho. Pelo amor de Deus. Eu tava na frente do computador, gravando aquela porcaria daquele programa ontem com o Leonardo Camerino. Não é possível, velho. Não é possível. Só falta o Leonardo me ligar aqui agora. Alô? E aí, Rodrigo, beleza? Que é? Vou marcar a gravação, né? Tá, vamos. Do quê? Feitiço do Tempo. Até quê? Não, peraí, velho. Não. A gente já fez... Esse programa é patrocinado, a gente precisa gravar. Leonardo, a gente já gravou. Essa é a segunda vez que a gente tá gravando esse programa. Você tá maluco? A gente tem que gravar ele até dia 19/1. O Alexandre pediu pra gente gravar ele. Ele já até pagou esse programa. Leonardo... O último programa que a gente gravou foi Falcão, Rodrigo. A gente já gravou essa porcaria. Eu, você e a Melina. Como assim? Você tá maluco? Leonardo, pelo amor de Deus, velho. Vocês estão querendo... Cara, que piada sem graça é essa que você... Sério? Vocês acham que isso tem graça, por acaso? Paz, hoje é dia 16/1. Leonardo, hoje é dia 20. 20 de janeiro. Rapaz, a gente só tem pra gravar esse programa até o dia 19. Vê aí o calendário, hoje é dia 16. Leonardo, hoje a gente... Caralho. O celular tá falando que é dia 16, caralho. Que palhaçada é essa, Leonardo? Tô falando, rapaz, dia 16/1, gravação, até dia 19. O dia limite é dia 19/1, porque ele precisa entrar no ar dia 2. Porque é o dia da marmota. Então a gente combinou isso. Dia 2 de fevereiro, já que combinou nesse ano, vamos fazer o Feitiço do Tempo. Dia 19... Ó, vamos fazer o seguinte, vou gravar dia 17? 17? É, dia 19 eu não vou poder, não. Bom, 17 eu acho que a Melina não vai poder. Na azar dela, a gente vai gravar. Eu também não vou poder, que merda. Não, a gente vai gravar dia 17. A gente grava dia 17. Então vai ter que ser você com a Lidiane e a Yasmin, não vou poder gravar mesmo. Grava nós três, você já grava 17. Pô, tá doido pra gravar esse programa. Não pode ser dado. 17/1, já vou avisar as duas, 9:30, gravação, beleza? Tá, acho que sim. Falou então, até mais. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Internet, eita caralho. Aqui é o Calaveira, tá comigo aqui Yasmin e Lidiane. Olá. E se meu dia repetisse, eu acho que eu comeria tudo que eu comi no dia anterior tudo de novo, que eu sou gorda assim. E se meu dia repetisse, eu dormiria de novo, porque sono é uma coisa que não acaba pra quem é universitário. É, isso aí, eu tô com elas duas hoje. O Brunão não vai estar aqui, porque ele acabou de virar pai novamente. Caraca, e ele não pode gravar esse horário. E enfim, por isso que ele tá aqui. Eu preferia muito mais falar sobre o filme da Sofia Coppola. Aquele com Bill Murray. Encontros e desencontros, é? Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain. Ah, não, cara, isso tá muito errado. Está muito errado, eu tô ficando maluco. Que porra é essa, cara? Não é possível. Tá, Leonardo, olha só, a gente vai gravar dia 16, tá? Calma, porra, peraí, o que aconteceu? É, a gente vai gravar dia 16, a gente vai gravar dia 16. Mas como você sabe que eu liguei pra isso? A gente vai gravar dia 16, eu não quero gravar nem com a Yasmin, nem com a Melina e nem com a Lidiane. Cacete, pô, dia 16, peraí, 16 eu também não posso. Complicado, então o único jeito é chamar o Coruja. Quem mais tá participando do Jurassic Cast também? Ah, tem o Rodrigo Mauês e o Xaxá, pode ser com eles? Ah, velho, o que seja, cara, não interessa. Não tem jeito mais, pô, porque a gente precisa gravar esse programa logo. Não interessa, a gente grava nessa data aí e chama esse povo aí, cara. Que... Você tá doido? O que que tá acontecendo? Nada não, caralho. Ah, então beleza, então eu vou avisar os três lá pra gravação dia 16, 9h30, beleza? Tá, foda-se, tá. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Adrian! Bom dia, internet. Aqui é o Calaveiro. Tá comigo aqui o Coruja, o Xaxá e o Rodrigo. Uma coisa é certa. Se meu dia se repetisse sempre, eu queria estar num lugar onde eu me divirto demais. Em cima do palco, fazendo apresentação pra todos os nossos ouvintes. E aí, pessoal. Se eu fosse casado com a Andy McDowell, aí sim eu queria que meus dias se repetissem sempre. Ô, pessoal, tudo bem? Eu nasci no dia da marmota. É, o Brunão e o Miotti não estão aqui. Eu tô aqui com eles três hoje. Olha, mais uma coisa, eu não quero ninguém, eu tô falando sério, eu não quero ninguém falando daquele nome, daquela porcaria daquele filme da Sofia Coppola, entenderam? Uai, tá bom, né? Tá bom, sem problemas. Qual, Calaveira? O Encontros e Desencontros? Then put your little hand in mine. Porra, Coruja! Tá, Miotti, eu sei o que você vai falar. A gente vai gravar dia 18. Peraí, você tá... O que tá acontecendo? Tá, dia 18, foda-se. Não tá acontecendo nada. Você não fala o quê, pô? Nem fala oi? Caralho. A gente vai gravar dia 18 ao vivo lá na casa do Brunão. Gravar ao vivo? Isso. Pô, mas não era combinado de gravar ao vivo. Dane-se, mas a gente vai gravar ao vivo. Eu só vou gravar esse programa se a gente gravar ao vivo. Puta merda, com o Brunão agora tem que... É, se der na casa dele, eu acho que dá pra fazer sim. A gente vai gravar ao vivo essa porcaria lá na casa dele, que não é possível. Tá, dia 18, eu, você e ele, ao vivo, tranquilo. Não quero nem saber, meu irmão, meteu o pau nessa merda. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Meu Deus do céu, pela 90ª vez, eu não aguento mais esta espiral. Como assim? Tem mais programas do que isso, cara. Gente, esse aqui deve ser o 103, eu acho. É, 104, 105. Não, gente, é porque... Que é 105 já, não, cara. Já foi. Não, vocês não estão entendendo, e se eu falar pra vocês, vocês não vão entender. E acho eu que eu consegui sair do negócio da espiral de dor e sofrimento. O que você tá falando? Porque eu passei o pincel em que eu precisava, passei como filme... O filme fala do quê? O filme fala de um cara que precisa passar o pincel numa mulher pra poder sair do espiral de sofrimento. Passei o pincel numa pessoa, não vou dizer quem é, né? Passei, dei aquela pincelada. E aí eu acho que as coisas voltaram ao normal, eu acho. Caralho, eu tô igual o Dr. Who, cara, acho que eu tô com 72 anos já. Fala logo, o programa, cara. Ah, sim, pois é, o Feitiço do Tempo, cara. Hoje nós vamos falar sobre o Feitiço do Tempo, esse filmaço do Bill Murray. Tá aqui comigo o Brunão e o Miotti. E aí, galera, beleza? Pô, cara, esse filme do Bill Murray é foda, mas tem outro que eu gosto mais. Qual? Encontros e Desencontros. Não! Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe. I got you, babe. to Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos. Se Deus quiser, nós voltamos para mais um episódio espiralesco e Dr. Rusesco, mas não é um Dr. Rus, mas esquema suado da calaveira. Marmótico, isso, eu gostei do adjetivo, marmótico. A gente tá comigo aqui, o Brunão. E aí, galera, beleza? Eu adoro esse filme do Bill. Filha da puta, se você falar alguma coisa sobre aquele filme daquela Sofia Coppola, qualquer um dos dois, eu vou dar na cara de vocês dois. Eu vou enfiar uma tromba. Eu vou enfiar a minha trompa em vocês dois. Então fiquem quietos. Não pode falar esse nome. Você vai apanhar. Quer apanhar? Não pode falar desse filme? Não, não pode falar nada desse filme. O filme é sobre essa bosta desse filme aí da marmota. E acabou. Tá bom. Então, tá bom. Então, e aí, galera, beleza? Ufa, acho que foi. Pra mim, Bill Murray é Deus. Também, meu. E aí, galera, pô, se eu passasse o mesmo dia várias vezes, eu não ia aprender a tocar piano, não, porra. Eu ia comer muita mulher. Eu queria ver o Miotti. Pô, então peraí, Miotti. Então, Miotti. Tendo que levar pro cinema todo dia, perdendo 2 horas no cinema, entendeu? Porque ele só come mulher assim, você sabe. Sabe qual o problema disso, Miotti? Se levar todo dia uma mulher no cinema? É que eu acho que a fila não ia durar, porque elas iam começar a morrer, tipo, de ataque cardíaco, de velhice. De reumatismo. Você sabia que o Miotti tem uma nova enteada, né? Eu tô sabendo. Tu sabia? Você me contou. Contei? Contou. Você tem uma língua que não cabe na boca. Não, né? Quem tem a língua é a porra do Torinho. E a porra da Yasmin também, que é idiota. Caralho. Eita, porra. Piotti. Piotti virou. Yasmin, tu vai ver, Yasmin, tu vai ver. Piotti virou stepfather da Yasmin, cara. Caralho. Hoje nós vamos falar sobre o Dia da Marmota, não? Como é que é o nome desse filme mesmo, hein? Feitiço do Tempo! Filme do Bill Murray, cara. Olha, ainda fica valendo agora da Sofia Coppola. Quem falar vai levar um pé do ouvido gigantesco. Tá bom. Cara, esse filmaço que tem gente que não gosta, tem gente que gosta, a gente gosta muito pra caramba, assim, e tal. Eu tô meio de saco cheio, cara, sabe? Porque eu já fiz isso. Vamos logo pro recado de Aminha, porque hoje o programa é patrocinado. Vambora. Recado de Aminha de quê? Hoje o programa é patrocinado. Esse programa só tá sendo feito porque foi patrocinado. Vambora. É, patrocinado porra nenhuma, meu. Te quer saber? Eu já tô de saco cheio dessa merda. Toca esse negócio de uma vez, vai. O filme vai dar play em 3, 2, 1... Harold Ramis filme. É do Harold Ramis? Era o Harold Ramis, isso, cara. Isso que eu acho bacana esse filme. Pra quem não sabe, o Harold Ramis é o Egon do Caça-Fantasmas. Esse é um dos filmes mais emblemáticos dele. É um dos grandes filmes do Harold Ramis. Se não me engano, o roteiro também é dele. Pra quem não lembra, Harold Ramis também é diretor de um dos grandes filmes dos anos 80, que é Férias Frustradas. Também. Que é vai ter um remake agora, né? Exato. Holiday Run! Excelente. Você estaria se pudesse escolher? E eu respondi, provavelmente aqui mesmo, em Elko, Nevada. Mas hoje estamos com 26 graus. Na Califórnia, o tempo começa a esquentar amanhã. O bom tempo e as gangues supervalorizam os imóveis. No noroeste do Pacífico, como podemos ver, a vegetação é bem alta. Bom, Bill Murray nesse filme, ele faz o Phil, que é um garoto do tempo de um... Jornaleco. Um jornaleco aí. E ele é daqueles caras engraçaralho, faz piada, olha lá, soprando o negócio. É, faz piada, mas ele é um saco, né? Ele é um porre. Ele é um porre, exato. Ele se acha a estrelinha do canal, uma camada no Ártico, uma grande massa fria vindo para o norte. que vai se chocar com a grande umidade que vem do Golfo. Vamos é porque nos Estados Unidos, esses apresentadores do tempo, esses caras que fazem a previsão do tempo, eles são assim, eles não dão só o tempo, entendeu? É, os caras fazem stand-up. É, eles gostam de fazer um stand-upzinho, uma coisa babaquinha, assim. Acho que é porque é um trabalho tão merda, que eles querem tentar aparecer de alguma forma, né? É. Casaco, tudo bem. Mas as galochas ficam em casa. Eu não vou estar aqui às 10. Amanhã é o dia da marmota e eu vou para Punxsutawney. Para o nosso velho falar festival pra vocês, internet, da marmota. Que diabo é festival da marmota, né? Não, e outra coisa, pra quem nunca foi nos Estados Unidos, cara, o que tem de canal de notícia lá é uma coisa de louco. Porra, é mesmo. E é um pior que o outro. É tudo notícia se lá você de manhã acha, cedo. Se você acha que o jornal hoje é o pior que eu tenho a oferecer, é porque vocês não viram o jornal local de lá. No próximo bloco, vamos ter a oportunidade de comentar o sexo e a violência no cinema. Fiquem ligados. E agora é muito bom, ó. Tudo bem. Tchau, filho. Ele tava mó preso. Para sua informação, querida, uma outra emissora está interessada em mim. É a emissora da dona de casa. Esse cara é muito zoeiro, cara, eu vi, né, um filme, velho, com esse cara muito engraçado. É o Câmera, pô. Sabe a Shiva? A deusa hindu? Sim. Deu uma surra de pulsa nele. O Câmera ali? É. Eu vi um filme dele antes. É claro, é. E se por qualquer motivo não quiser voltar, eu te cobro no 10-5. Ah, que é isso? Ficar um segundo a mais em Punxsutawney? Essa não. Olha, a Rita achou uma ótima ideia ficar lá para ver o festival. Pode fazer uma boa cobertura. O povo em festa, a diversão. Você ainda não trabalhou com ela, já? É gente fina. Acho que vai ser uma grande produtora. Vocês dois vão se divertir muito. Se tem um defeito nesse filme é essa mulher, velho. Ô, bicha sem graça, feia, mal acabada, com cabelo horroroso. Cara, mas é nessa fase, porque tem um filme dela, que é o cabeleireiro com a Queen Latifah. E se eu não me engano, é essa Andy McDowell. Isso. Ela participa. É e mesmo. Ela tá muito gostosa. É mas mesmo. Muito gostosa. Cara, eu sempre achei ela um corta-clímax, assim, um corta-tesão do caralho. Mas eu acho que ela tá muito bonita também no Quatro Casamentos e Funeral. Eu acho ela um saco. Sério? Nesse filme. Eu tô falando que ela tá bonita. Eu falei que qual, ela tá. Qual? Quatro Casamentos e Funeral. Qual? Quatro Casamentos e Funeral. Mas filme é um merda. Eu tô falando merda. Que ela tá bonita. Não falei que ela tá bem no filme. Prediction show. Estar alone. You're feeling just the same. Seasons come and seasons go. I'll make you smile again. If you don't believe me, take me by the hand. Can't you feel your warming up? Yeah, I'm your weatherman. Você sabe guardar um segredo, Larry? Talvez eu saia da PBH. Então, essa será a última vez que cobriremos o Dia da Marmota. Eu não entendo isso. O que é de errado com o Festival da Marmota? Eu trabalhei em San Diego e cobri a imigração das andorinhas para o Capistrano durante 6 anos seguidos. Alguém pode me ver entrevistando uma marmota e pensar que eu não tenho futuro. Eu acho que é uma boa história. Ela sai dali, olha em volta e franze o focinho. Será que ela vai ver a sombra ou não? É ótimo, o povo adora. Ah, você é nova nisso, não é? Esse povo gosta até de injeção. Onde são os otários? Bela postura. Olha, eu quero que você olhe para o espelho e veja sua cara imitando uma marmota, tá? Por mim, faz. É, ela sai e aí ela olha para a sombra. Você quer uma injeção? Eu tenho uma aqui comigo. Eu gosto de injeção. They say it's gone. Bem-vindo a Punxsutawney, população Calaveira, 6.780. O que é o Dia da Marmota? Cara, o Dia da Marmota é o dia que comemora-se o Dia da Marmota. Diabo, é o Dia da Marmota. Aí eu não sei se essa lenda surgiu por causa desse filme. Segundo o filme, o Dia da Marmota seria o dia em que o cara ficasse preso numa espiral do mesmo dia o tempo inteiro. Ele começava da mesma forma e terminava da mesma forma e depois o dia dava um reboot. Será que a marmota... Ninguém se lembrava, só ele se lembrava. Será que o Dia da Marmota veio por causa do filme? Ou será que a rotina da marmota, o bicho, é tipo a mesma coisa todo dia? Poderíamos perguntar ao Discovery Channel. Eu acho que você tá fazendo umas perguntas muito cretinas. É, de um filme desse. Foi esse tempo que era assim. Rita, eu não vou ficar. Grande estrela. Deixa ele. Qual é o problema? Eu não gosto. Eu fiquei aqui há 2 anos e foi um horror. Você é um pulgueiro. Eu não quero ficar aqui. Você não vai ficar aqui. Não vou. Não. O Larry só veio me trazer. Você vai ficar num hotel 5 estrelas. Ótimo. Olha, eu acho que esse é um dos traços de um bom produtor. Tratar bem os seus talentos. Será que eu posso ajudar? Olha, eu tenho medo de dormir sozinho. Seja razoável. Você vem jantar comigo e com o Larry? Ah, não, obrigado. Eu já vi o Larry comer. Tenha bons sonhos. Eu te vejo pela manhã. Não se atrase. Será que ele se considera um talento? Mas olha só, o Dia da Marmota no filme. Inclusive, essa cena é importante, hein? Primeira vez que ele acorda, 6 horas da manhã, e toca o despertador e tá tocando essa música que é, se não me engano, isso é Sony, Bono e Cher. Aquela música I Got You, Baby. I Got You, Baby. E aí ele começa a ouvir, ele descobre que ele tá aí, acordou nesse dia e tá, vai ter o Dia da Marmota. O que é o Dia da Marmota no filme? No filme tem um festival da marmota aí, numa cidade chamada Punxsutawney. Tipo Águas de Lindóia aqui no Brasil. Tipo Feira do Morango, sei lá. Que tem aqui em Braslândia. É a Badiane. É o Profraxtro do Brasil aí. O Festival da Marmota em Abadiânia. E aí, quando ele chega lá, o que, que é esse Dia da Marmota? As pessoas vão pra uma praça e eles fazem uma festa lá e tiram a marmota de dentro de um buraco. E se a marmota olhar pra própria sombra, isso quer dizer que vai ter mais não sei quantas semanas de inverno. Só que, porra, o inverno tem hora pra acabar sempre, caralho. Então, tipo, é um festival de idiotas, entendeu? Tipo, cidade pequena, né? Cidade querem ter pequena, uma coisa pra isso, se divertir. E o canal dele é uma bosta. Só tem o canal dele cobrindo essa merda. Será que a primavera já vem? É, eu acho que só no dia 21 de março. Grande palpite. Acho que a primavera sempre começa nesse dia. Ah, dormiu bem, Sr. Connors? Eu dormi sozinho, Sra. Lancaster. Quer um cafezinho? Eu acho que não há nenhuma possibilidade de fazer um café expresso ou um cappuccino, não é? Ah, eu realmente. Tô me ligando nessa cena se... da pousada, já fiquei com velho. Cara, eu vou falar pra vocês que parada entediante, velho. Nossa senhora. A TV da pousada só pegava, sei lá, a Record Local. Porque a Record Local, ela geralmente passa só no jornal local. E aí, quando entra no circuito nacional, já tá um pastor gritando, que nem louco. Geralmente é assim, né, na Record Local. Eu já fiquei, velho, mas era ruim. Pá, caralho. Sabe o que não era pior? Porque eu não tinha banheiro pra me matar com a torradeira. Infelizmente. Porque não dá pra você se matar no chuveiro, né? Você só vai levar um choque. Até, Pablo. Ah, tudo bem. Até mais tarde. Tchau. O senhor vai ficar só hoje, Sr. Connor? As chances de sair hoje são de 100%. Uma coisa que eu acho interessante nesse filme é a direção de atores, né? Porque esse pessoal tá tudo repetindo essa cena. Sim. Várias vezes iguais. E tão fazendo iguais. Só ele que tá mudando. Perfeitamente. Ah, agora vem aquele cara chato. Aquele cara chato do Amnésia. Lembra dele do Amnésia? É mesmo, velho. Coitado dele no Amnésia, né? Se fode pra caralho. É meu. Agora eu já sabia que era você. Obrigado pela audiência. Espera. Não me diga que não se lembra de mim, porque eu me lembro muito bem de você. Nem desconfio. Ned! Ryerson! Ned Narigudo, Ned Careca. Mas o que é isso, cara? Nós estudamos juntos. Ned Ryerson, eu participei do júri da escola naquele show de talentos. Big! Ned Ryerson, aquele que pegou o herpes no último ano e quase não se formou. Big, de novo! Eu saí com a sua irmã, a sua irmã Mary Pat, até você dizer pra eu não sair mais. E aí? Ned Ryerson. Bing! Bing! E aí, você decidiu fazer carreira como jurado? Não, filho, eu vendo seguros. Cara, eu acho que esse personagem é o pior personagem do filme. Cara, ele é muito chato. Porque você tem que assistir esse cara fazendo essa cena, velho, por uma hora e quarenta. Ele é muito chato, velho. Cara, parabéns pro ator, porque o ator conseguiu realmente passar a chatice que é o personagem. É, verdade. Agora, quando eu vejo uma oportunidade, eu não largo nem a tapa. Ned, o chato é o meu nome agora. Você sabe que eu tenho amigos que vivem preocupados com o dia de morrer, sabe? E eu digo, olha, na hora que acontecer, a gente sente. Escuta, você já ouviu falar em prêmio único de seguro? Porque eu acho que esse seria o ideal pra você. Ah, meu Deus! Foi tão bom ver você. O que você vai fazer no jantar? Ah, um monte de coisas. Olha, foi bom encontrar com você, narigudo. Cuide-se. Cuidado com o primeiro passo, porque é o começo. Ai! Velho, tem pessoas vestidas de castor, velho. Tem pessoas vestidas de castor na festa. Cara, sabe o que é isso, velho? Isso, cara, é a Comic Con dos losers. É o carnaval de lá. É, velho, olha só, só tem o Canal 9. Só tem eles. Olha lá, só tem eles fazendo cobertura. Presta atenção, ninguém tira nenhuma foto. Tá festa. Essa gente não... Ah, não, mentira. Tem uma câmera ali, ó. Tem uma câmera ali. É mesmo. Mas é de reserva. Não, é de reserva. É a prefeitura da cidade, porque não tem canal nenhum ali. É pra fazer aquele DVD institucional. Venha para... Com certeza. Venha para Quixeramobim, ver os ETs. Lembra Quixeramobim? Exato. Você não acredita? Quem te contou? E a marmota chama Phil, que é o nome dele, chama, né? Chama Phil, que é o nome dele, pois exatamente. É. Agora me explica uma coisa, por que a Ed McDowell tem os dentes amarelos? Ela é inglesa. Eu acho que ela é inglesa, ela é inglesa. Então é isso. Todos os anos, os olhos do povo se voltam para esta pequena cidade a oeste eu da... Eu falei que não tinha ninguém cobrindo isso, mas tem, velho. Olha lá, o cara tirando foto. É, tem foto. Sim, é. Tem, e que inferno, velho. Olha lá, o Canal 3 também foi. A marmota. Como diz a lenda, ele pode predizer quando chegará a primavera. Então eu acho que o que devemos nos perguntar hoje é o que o Phil tem a dizer. O ritual é o mesmo de todos os anos. Alguém solta a corrente, dá uma batidinha na porta, tira o bichinho de lá e conversa com ele. A marmota responde e nos diz o que vai acontecer. Ah, agora olha só, eles tiram a porra do negócio, aí tá lá o Leôncio assistindo. Não. E coitada da marmota, né, velho? Ela tá quieta ali no canto, deixa o outro, pega ela, mostra o genital dela pra todo mundo. Aqui, contemple meu pênis embutido, velho! Olha lá, aí o cara finge que conversa com a marmota, dá uma risadinha, hahaha, hehehe. Nossa, velho, isso parece coisa da Disney, velho. Não parece? Não, cara, não. Não parece coisa da Disney. Não é, velho, não é, olha isso. O profeta dos profetas. O maior dos videntes. Não tinha um povo e, que... O povo. Que acertou pra cacete, inclusive, as previsões. Acertou todos os jogos da Copa. E falando em Marmotese, ele definitivamente viu a sombra. Definitivamente vejo uma sombra e todo mundo fica puto. Claro, aquele cara ali, ó, aquele cara que tá ali com o negócio no ouvido, tá putaço. Caralho. Não, o que eu acho legal é que assim, as pessoas não sabem quando é que realmente acaba o inverno, né, velho? A televisão realmente falha para transmitir todo o entusiasmo de uma marmota que prevê o tempo. Eu estou muito grato por estar aqui de Punxsutawney. Aqui é Phil Connors, até logo. E ele tá com a cara de, gente, tá, vamos embora logo, pelo amor de Deus. Põe tudo aí pra ir só pra isso. É, mas é isso, é o jornalismo. Fala essa... É, não, claro. Jornalismo é, pois isso, é, cara. Ele tem que cobrir aquela cena, fazer a passagem, fazer a cena, voltar e voltar. E é uma merda, porque assim, ele sabe que não vai acabar o inverno, entendeu? Meu Deus, olha só. Aí começa a merda, né? Porque ele não consegue voltar pra casa. Sim, rola uma nevasca gigante, né? Miote, como a mente eu venho escutado por Jurassicasts antigos, e eu percebi que as suas participações vieram diminuindo ao longo dos programas. Diminuindo? É, parece que você foi ficando mais mal-humorado ao longo dos anos, não foi? Foi ficando mais mal-humorado, isso é fato. Mas acho que ele veio falando um pouco mais. Não, eu acho que ele veio falando um pouco menos. É mesmo? É. E hoje você tá tão serelepe, meu. O que que aconteceu essa semana? Ele gosta desse... O que aconteceu essa semana? Entendi. Você andou por aí com alguma marmota, meu? Não. Ah, Mas o meu tá alegre hoje, não tá? Por isso que não ia falar porra nenhuma pra vocês. Porra da Yasmin fala merda. Puta que pariu. Tá fudida a minha mãe, gente. Eu tô chegando aí. Ah, eu já tô aí. Foi ela que falou? Ela falou pro Torinho, o Torinho mandou o WhatsApp. Porra, essa merda tá... Aí, né? Enfim. Mas deu um cutuco? Porra nenhuma, porra. A gente foi só no cinema. Vocês precisavam ver a cara de raiva do Miote. Miote. A cara de indignado. Miote. I got to be I got to. Coitado, Miote. Ele pega no pé dele há 4 anos. Por isso que ele tá tão mal-humorado. É isso, cara. É isso. É porque eu baixei todos os episódios do Jurassic Cast. Minha por quê? Dele, ai, cara. Você é mó santo, né? Não, eu não sou, mas eu vou na aba. Ainda bem que eu estou nesse momento na praia. Com quem? Isso que fala. I got you, baby. Não. Vocês vão ver as fotos. Com quem eu vou estar. Inclusive, o mesmo fofoqueiro veio me confirmar, viu? No WhatsApp. É, fulano? Pois é. Pois é. Deixa o Torinho comigo, eu vou encontrar com ele lá. Não. Eu adoro isso aqui. Phil, vai no jantar da marmota? Não, eu já comi marmota no almoço. Nada mal. Tem gosto de galinha. Ah, vocês dois podem ir. Nossa, Larry. Você tá muito sexy hoje. Ei, você vai dar sua marmotadinha de novo esse ano? Muito engraçado, filho. E você, o que que vai fazer? Ah, eu acho que eu vou voltar pro meu quarto. Vou tomar um banho quente, ler um pouquinho. Acho que é isso que eu vou fazer. Então, divirta-se. Não tem água quente, cara. Cara, aí é outra acabaram coisa. Com a água quente da pousada, cara. Não tem como, olha lá. Cara, imagina o... Imagina o desespero, velho. Porque é um banheiro comum, cara, ó. Oh, mãe, não tem água quente? Ah, oh, não, aqui você tá... Não, hoje não. Bons sonhos. O que eu acho legal dessa parte é que, assim, é a mesma música, mas a gente ainda também não percebeu. É, não percebeu. É, a primeira vez. Não percebeu. Ah, eu percebi. A segunda cena eu já percebi. I got you, betata. Não, é a mesma música, só que a gente não sabe o que vai acontecer. A primeira vez que a gente viu, não sabe. É, foi uma coisa agora que eu acho que vai deixar vocês dois mediando, sabe? Eu prefiro Meia-Noite 1. É bom também. É bom também. Mas eu prefiro, sabe por quê? Porque Meia-Noite 1. Porque tem explicação? Não. Mas sim, por dois motivos. Primeiro que Meia-Noite 1 tem a Super Girl. Tem a Super Girl, com certeza. Isso aí já tira qualquer Ed McDowell de jogada. É verdade. É. E segundo, eu acho que tem uma trama. Esse filme não tem uma trama. Esse filme é ele vivendo o dia várias vezes e as opções que ele pode fazer. Quer dizer, a trama seria essa, claro, mas o outro tem toda uma intriga, não é? Existe um plot, esse aí não, esse é só uma repetição da vida. Mas isso é comédia, né? Comédia fantasiosa, né? É isso. É, o que ele quer é passar... O que a chave pra ele sair desse turbilhão de dor é ele passar o pincel na Ed McDowell. Não é, cara, aí que tá. Inclusive, eu também fiz isso. Digo quem era esta pessoa... Aí, I got you, baby. O Bruno me deu uma olhada aqui agora de tô te sacando, boa. Bom dia. Já vai ver a marmota? Vou. Será que a primavera já vem? A gente não fez isso ontem? Eu não sei. Deixa de palhaçada, gordão. Que dia é hoje? 2 de fevereiro. Dia da marmota. É? Desculpe. Eu achei que tinha sido ontem. Inclusive, que dia é hoje, Calaveira? Segura o Miótico acabou de dizer pra gente, é dia 2 de fevereiro. Olha aí. Que é conhecido como? O dia da marmota. É, no Brasil é conhecido como o dia do calango. O dia que a gente vai lançar, cara, o programa. Cara, se a gente podia fazer o dia do calango aqui em Brasília, o imagina. Dia. Dá uma paulada na cabeça de um calango e perguntar assim, calango, filha da puta, quando é que acaba a seca? Não. Quando é que acaba o calor, né, velho? É, caraca, tá calor. Tá demais, hein, velho. Não era pra estar um Interfell aqui? É. Quero, por favor. Eu quero um duplo. Espero que goste do festival. Soube que vamos ter uma nevasca? A senhora tem déjà vu, senhora Lancaster? Eu acho que não, mas eu vou ver na cozinha. Não, tudo bem. Obrigado. O senhor só vai ficar hoje aqui, senhor Connors? Eu diria que as chances de sair hoje são de 80%. Tem uma hora que ele pergunta, tem uma hora que ela faz essa mesma pergunta, ele vira e fala assim, eu tenho quase muita certeza que eu vou ficar aqui. É, moça. Por favor, pra onde tá indo todo mundo? Ah, essa é a professora de piano que vai encontrar mais pra frente, né? É, ela mesma. Ela mesma. Que fica apaixonada porque ele toca. É? Toca pra caralho. Primeira aula dele, o que ela achou? Ei! Bill! Bill! Ei! Bill Connors! Eu sabia que era você, Deus do céu, Bill Connors! Não me diga que não se lembra de mim, porque eu me lembro muito bem de você, hein? Ned Ryerson. Bem, au, que memória que você tem! E aí, como é que vai a vida, meu velho? Olha, você quer saber, Ned, eu não tô nada bem. Me dá licença, tá? Mas olha que foi bom você ter falado em saúde, porque você nunca vai adivinhar o que eu estou fazendo. Você trabalha com seguro. Bem, de novo, você onde tá que tá? Por acaso você tem seguro de vida, viu? Porque sempre se pode ter mais um pum, não é? Mas quem teria? Mas quer saber de uma coisa? Eu tenho a impressão que você não tem nenhum. Eu estou certo, eu estou certo? Eu estou certo. Eu estou certo. Eu tenho que ir. Viu? Cuidado com o primeiro passo, porque é o começo. Gobbler Snob. O que, que significa? Não faço ideia. O inglês do Bruno é bem raso, você já percebeu, né? Mas é Bruno mesmo. Direto, pega uns palavras pra Bruno. Inclusive, meu, deixa eu contar um segredo. Lá na Disney, o Bruno usava a famosa tática de quem sabe falar inglês. Sabe como é que é? Ele fala baixo, rápido, rasteiro. Blá, blá, blá, blá. Aí a pessoa ficava parando pra cara dele. Aí apontava. Aí ele veio e falou assim, preciso de um entender inglês. Bruno não manja tanto assim não, viu? Tem, inclusive, meu, você perceber, quando a gente pergunta as paradas pelo inglês no Jurassic Park, ele fala. Você escuta ele digitando. É um tradutor do Google? Todo Google. É, de inglês. Eu posso falar sério com você? Eu não sei, você consegue? Claro. E vem cá, uma coisa que me irrita muito nesse filme. A Andy MacDowell não devia ter raiva dele durante todo o processo? Porque depois ela se apaixona, tudo bem. Antes dela se apaixonar, ela não teria raiva dele? Porque ele é um babaca. Não, mas e ela é um faz babaca, cara... mas ela tem bom coração, entendeu? E ela tem cara de que quer dar pra ele assim constantemente. Mas vai ver, ela tem vontade de dar pra ele constantemente, apesar de achar ele um babaca. Porque mulher é isso, cara. A mulher, olha só, presta atenção. Quando a gente tava no colégio, as meninas... achavam as atitudes daqueles fortões, da galera do esporte. Ah, os babacas. Os babacas. Achava babacas as atitudes dos caras. Isso. Mas todas queriam dar pra eles. É verdade. Olha aí. É isso, cara. É, mas pode gerar uma decisão. Até hoje, né? Até hoje. Não, pior que mudou, sabia? Mudou não. Rapaz, eu obeso mórbido do jeito que tô, rapaz. Tá passando. I got you, meu. I got you, às 7 horas, 20 minutos e 30 segundos, o fio de Punxsutawney, o profeta dos profetas, o vidente maior de todos os videntes, despertou relutante. Fio! Mas alerta na cidade de... Miote! Ai, caralho. Poxa, Miote, quero te perguntar sobre o filme. Fala, então. Você não tem a ficha técnica aí desta bugada? Quer saber o quê? Eu vi. Sei aqui. Lá, fala aí as merdas que você sempre fala, trilha sonora, essas coisas. Quer que eu fale os filmes que o Bill Moore fez? Isso, fala aí. Vou falar. Sim. Fala aí, daquele da Sofia Coppola não pode, hein? Quer apanhar, velho? Quer apanhar? Eu dou-lhe na tua cara. Não, a gente já teve um programa que a gente fez com o Bill Murray, né? Que foi os Caça Fantasma 1 e 2. A gente já falou Caça Fantasma 1 e 2. Tem que falar dos Fantasmas Se Divertem. Com certeza. Que é muito legal. Não, Fantasmas Contra-Atacam. Fantasmas Contra-Atacam. Muito bom esse filme. Fantasmas Contra-Atacam é a versão... É do Richard Donner. É a versão do Richard Donner do Fantasma de Scrooge, né? Isso. Isso. Ah lá, agora é legal, que ele quebra o lápis. É. Pra ter certeza do que vai acontecer. E tá meio que vai ficar acordado lá. É, e ele tá querendo ficar acordado, pra ver o que vai acontecer. Só que ele não ficou acordado, né? Ah, porque reseta. Olha lá, reseta. Cara, já acorda mal lá. Por muito tempo eu fiquei com pânico dessa música, sabia? I got you, baby. Eu também tenho pânico dela, sabe por quê? Porque ela é horrível. Olha o lápis. Ai, meu Deus. Ele fica mal, ó. Eu gosto do Bill Murray, cara. Mas aí, quais os outros filmes que ele fez? Ele fez o Zumbilândia também, né? Ele tá fazendo muito filme hoje em dia, vai ter uma comédia agora com ele de novo. Eu gosto de um filme dele que ninguém gosta. A Vida Aquática. Eu não vi. Esse eu nunca vi. Eu acho engraçado a cena do elevador, que ele tá descendo elevador, ele começa a dançar no elevador. Eu adoro esse filme, mas esse filme não é pra todo mundo. Esse filme é de quem mesmo? É do... sei lá, Anderson. Isso, Paul W. Anderson. Acho que é. É o mesmo diretor, eu acho, que do... Hotel Budapeste, que ganhou 62 Globos de Ouro agora, né? Que tá falando que vai ser o Senhor dos Anéis do Oscar. É, pois é. É do Wes Anderson. Wes Anderson, isso. E o Bill Murray, ele é o queridinho desse cara. Ele é tipo o Jude Apatow, que ninguém gosta. Tem um filme com ele, pô. Tava esquecendo de falar, pô, que ele faz ele. É o Space Jam. Space Jam. Excelente. Outro dia eu mostrei pro Felipe, ficou louco. Você é louco, cara. Achou muito legal. Caralho, é muito bom, é muito bom. Onde se meteu? Eu posso falar com você, depois você termina. A gente tá trabalhando. Precisamos conversar. Ei! É hora do recreio. Peraí, temos um trabalho a fazer. Não, eu não. Eu já fiz isso duas vezes. Olha, quando você terminar, me encontra no café, tá? Viu? Mas o que será que deu nele? Eu não sei. Grande estrela. Mais café? Não, obrigada. Só a conta. Essas panquecas estão deliciosas. Estão, é? Ah, era pra colocar em qualquer lugar. É, não quebrou. É. Tá, dá pra me dizer qual é o problema e é bom que seja importante. Rita... eu estou revivendo sempre o mesmo dia, de novo e de novo. O dia da marmota, hoje. Tá legal, e qual é a piada? Não, é sério. É a terceira vez. É como se não tivesse amanhã. Eu tô tentando, mas eu não consigo nem imaginar por que você estaria fazendo isso tudo. Eu não estou fazendo nada. Eu estou pedindo ajuda. Tá bom, o que você quer que eu faça? Ah, não sei. Você é a produtora. Me dá alguma ideia. Quer um conselho? Acho que deve procurar um analista, porque eu não vou mesmo acreditar nessa história estúpida, Phil. O quê, Phil? Igual ao Phil de Punxsutawney? É, igual ao Phil de Punxsutawney. Outro filme com ele também é A Pequena Loja dos Horrores. O melhor papel de Bill Murray. Eu quero perguntar por que nós não estamos fazendo este filme, estamos fazendo esta bosta que nós estamos vendo agora, que inclusive o filme está há 10 minutos passando e ninguém falou picas do filme. De tão bom que o filme é. Me explica. Não, mas é verdade, cara. O Pequena Loja dos Horrores é muito bom. Se você não assistiu ainda, você tem que assistir, porque esse filme... É um musical, assim, é baseado... É porque eles fizeram o seguinte... Olha lá o Harold Ramis, ele aparece no filme. É, Harold Ramis aí. E por que ele tá chorando no raio-x? Ele tá sem o óculos dele, porra, lá. Aí já tava, tá ele usa tava óculos gordo roda, pra porra. Caramba, hein? Tava. Isso aí foi depois do Castlevania 2, porra. Bem depois. Bem depois. Pessoas têm que assistir porque no Loja dos Horrores, porque ele é muito bom. Nossa. É um filme dos anos 80, que é uma... inclusive, eu quero adaptação dizer... da Broadway. Isso. De uma... de um filme antigo. De uma peça que adaptou um filme antigo. É. Com o Jack Nicholson. Isso, e exatamente. O filme antigo não é musical, se eu não me engano. Não é musical, não é. É um filme. Exatamente. É um Flash B. Isso. Você fez faculdade, não é? Não foi psicologia veterinária, né? Será que não tinha nenhum livro que falasse sobre isso? É, acho que tinha. A Psicologia dos Débeis. Ah, então. O que eu faço? Acho que devemos continuar. Uhum. Amanhã tá bom pra você? Amanhã não dá? Uhum. Olha. Eu já fui para as Ilhas Virgens. Conheci uma mulher. Comemos lagosta. Tomamos uns drinks. E à noite... fizemos amor como as lobas. Ih, viu isso? Foi um dia maravilhoso. Eu não sei por que esse dia não fica. E fica. Olha, alguns olhariam para esse copo e diriam... esse copo está quase vazio. Outros diriam... esse copo está meio vazio. Eu acho que você está igual a esse copo meio vazio, não é isso mesmo? O que faria... se estivesse amarrado num lugar e todos os dias fossem exatamente iguais, se você não pudesse mudar isso? A minha vida é isso aí mesmo. Boa sorte. Eu vou levar você. Essa droga deu pra isso agora. Miote, deixa eu te perguntar uma coisa, velho. Caralho, velho. Caralho. Porque você tá bom pra caralho. O filme é bom, cara. É muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você já comprou o próximo DVD do Roberto Carlos? Porque tu tá ligado que teus presentes agora vão ser só assim, né? Roberto Carlos, Richard Clayman, aquele outro também que é... Não, esse é o Roberto Carlos. Aquele que era, aquele que tinha um cabelinho de cuia. Ray Conniff. Presente todo ano no Faustão. Esse presente do meu vai ser só assim: olha, amor, olha o que eu comprei pra você. O quê? Lançamento. 42 caixas de remédio pra pressão. Nossa! Caralho. Ai, gatinho, velho. Ô, meu, seus Fox em 2014 eram. Que é, mas você desistiu? Ele não vai. Desistir do quê, porra? Tu desistiu da galera mais nova e tu tá partindo lá pra. Caralho. Explorar terrenos onde nenhum. Minha turma é velho pra caralho, né? Ele tá na idade dele agora. Tá com 38 já? 37, né? 8. Tá com 38, meu? Caralho, tá na hora de Jurassic Cash deslanchado. Eu estou sentindo que nós estamos acabando. O nosso tempo está se esgotando. Só 2 anos. Só 2 anos. É verdade. Podíamos fazer o que desse na telha. Essa parte é legal porque ele começa a fazer as maluquices, né? Porque ele fala, cara, se não tem amanhã, então foda-se. Começa a tomar foda-se, ainda não, né? Tá, não, ele ainda não tá convencido que não tem amanhã. Ele tá querendo ser preso porque ele tá puto. Não, ele falou, se não houver amanhã, foi juntou pros caras. Ele falou, se não houvesse amanhã. É, mas ele quer ser preso. Essa aí já é a quarta vez. Que ele vai preso? Não, que ele repetiu. Bem, mas... doido, né? Pois é, mas assim, existem teorias... Isso, aí eu ia falar sobre isso. Que se passa mais de 50 anos que repetiu. Aí eu não acredito que 50, não. Não, pois é, mas sim, falam isso. Ele teria perdido a, ele teria perdido a sanidade, ele teria ficado maluco. Mas eu acho que ele perdeu, voltou, ficou bom, é, ficou não, pior. Não. Aí não, ele resolveu aprender um monte de coisa, entendeu? Eu acho que resolveu, não. Resolveu virar gente, né? Eu acho que passam uns 5 anos. Eu acho que passou pelo menos um. Eu acho, não, eu acho que uns 5 anos, porque inclusive até o Alexandre que falou essa teoria de 50 anos. Foi, e tal. Foi, ele falou. Mas pois é, se ele fosse, por exemplo, estudar piano todo santo dia durante 5 anos, cara, ele ia virar um Chopin. Eu acho que 50 anos. Tem até uma cena excluída que ele joga sinuca como o Rui Chapéu. Tem um que ele joga. Cena excluída do filme. Boliche também. Ele, acerta ele tudo. Faz 10 strikes. Né? Caraca. 300 pontos. É. Só que ele vai desviar primeiro. Meu! Eu não quero mais viver. Miote, se você estivesse no dia da marmota, o que você iria fazer com a sua vida? Eu sei. Não, Miote. Eu sei o que ele faria com a vida dele. Ah, fala. I got you, baby. Não, não. Ah, eu fazia uma coisa diferente cada dia. Coisa no, tipo, beijar a velha? Aí, ó. Falei? Falei? Aí, ó. Tá vendo? A vida imita a arte. São 3 cheeseburgers, 2 batatas grandes, 2 milkshakes e 1 refrigerante. E traz panqueca também. Será que é cedo pra panqueca? Levantar. É na hora de levantar! Não esquece os chinelos! Ah, tá frio aqui. Lembra hoje. Miami Beach? Nem de longe. Muito bem. Lembra Miami Beach? Nem de longe. Bom dia. Agora é legal, ó, porque ele ficou feliz agora que ele não precisa mais... Tá respondendo antes de perguntarem. Mas a nevasca não vem pra cá. Sra. Lancaster, alguém vem me procurar hoje de manhã... Talvez um oficial da polícia, um guarda armado, um vigia. Ah, não, não vem ninguém. Por quê? Deveria? Aparentemente não. Segura o quarto pra mim, tá? Eu vou ficar mais um dia. Amanhã eu dou, tá? Ei! Phil! Agora é bom o que ele faz com o cara. Aí eu daria, velho. E ele se sente benzão, cara. É mesmo. Muito bom. Quem não se sentiria, né? Enfim, ele não pisa na porra da água, né? Deixa alguém mais pisar. Por Porque essa é a sina daquela poça. É alguém pisar nela. É alguém pisar nela, é. Você entendeu isso? Meu Deus. Isso. Olha lá, o cara começa a se entupir de comida. É muito maneiro. Eu acho que ele nem foi nesse dia aí lá naquele negócio. Não, deve ter ido sim, deve ter ido. Fez alguma merda aqui os outros dias. É muito bom ver um homem de idade avançada esquecendo as boas maneiras. É bastante inspirador. Ele começa a realmente agir sem cautela, né? Mas então, o que você faria? Não, acho que é isso. Uma coisa diferente todo dia, mas o quê? Ah, não sei, pô. Quer saber coisas. Dê exemplo. Coisas. Mas todo dia ou um dia só específico? Não, você pode, sei lá, eu ia aprender a tocar piano. Eu acho que o Miotti teria falado assim, não, quando eu virei pra ele e falei assim, vou fazer um podcast. Acho que não. Ah, acho que viajaria. Mas você só tem um dia, mano. É um dia. Você viajaria pra onde? Pra Badiane, pra cobrir a não, festa pô. Do Calango. Viaja avião, porque quando é o dia, já volta pra campo. Não preciso nem morder. O quê? Comia pra caralho. Eu acho que a Andy McDowell não gosta de homens gordos. É, você viu a cara de nojo quando vem? Eu comia pra caralho. Andy McDowell, você é horrível. Você acha horrível? Eu acho ela horrível. Eu acho ela péssima. Atriz, ela a atriz, pô, tá? Atriz. Não, os dentes é só nessa época dos anos 80. É só na época dos anos 80. Depois ela melhorou. No quarto casamento, funeral, ela já tá com os dentes melhor. Mas é antes. Mas sim, é de 93, viu? É. Casamento funeral é de 92. Acho que é de 92. 90, caraca, eu lembro direto que passava propaganda desse filme. Passava propaganda do VHS. Do VHS. Alugue hoje. Eu acho que eu sou locador. Você tem cara de ter esse filme, meu. Sabe por quê? Filme de velho. Acho melhor a gente sair antes da neve. Obrigada, Larry. Vai embrulhar pra levar? Não, eu vou terminar aqui mesmo. Pensei que odiasse essa cidade. Eu tô começando a me acostumar. Ah. Oh, Larry. Então vai perguntar pra mim, não? Ah, tá. Então vamos perguntando. Eu vou perguntar pra você, Eu. O que é que você faria se começasse a repetir essa porra toda? Eu acho que eu ia aprender a tocar algum instrumento musical mesmo. Eu já sei, assim, eu toco um pouquinho de violão. Eu acho que eu terminaria de aprender a tocar guitarra bem, assim, sabe? Tipo, eu ia me matricular numa escola, ia contratar uma professora particular, ia tocar guitarra bem, sabe? Ia... Acho que aprender um instrumento musical... Ah, isso é uma coisa que ele tá fazendo, é uma coisa que eu iria fazer. Aí, ó, é isso aí. Sem dúvida. Não é o melhor, não. É muito nova. Quem é você? Lembra quem era a sua professora de inglês? Eu acho legal que o cara faz várias perguntas aleatórias, né? Não. A sua professora de inglês era... E por repete. Isso. Nancy Lincoln Walsh. Tá bom, muito obrigado. Aí amanhã o papinho é outro. Podia ter comido ela ali agora, né? Porque ela deu bola pra ele. Não, mas ele queria ter um assunto Ele queria já... que ela tivesse molhada. Nossa senhora. Esse é o Mas é, ó, o que vai acontecer agora, lá. Tá molhado? Olha lá, olha lá. Como é que vai ficar, olha só. Bom. Escuta aí. Nancy Taylor? A escola de Lincoln. Aí, ficou. Sentava do seu lado nas aulas da senhora Walsh. Ai, me desculpe. Phil Connors. Nossa, que engraçado. Você lembra de mim, não é? Eu até te convidei para o baile. Phil Connors. Ah, eu era mais baixo, só que eu cresci. Nossa, como é que vai? Ótimo. O cara do humor é feio pra Teteu, né, velho? Não é, velho? Ele é muito feio, cara. Ele já era feio aí, agora então. Já. Que tá velhaco. Mas é um cara que eu acho que ainda merecia ganhar um Oscar. Pô, se ele fizer um trabalho presto, ganha. Que isso, cara? Ele tá fazendo muita coisa aí, ó. Qual? Eu não posso falar pelo qual ele concorreu. Então você tá proibido de falar. Tá proibido de falar. Ele ia ganhar pra esse filme. Devia ter ganho. Promete? Claro. Tá, eu volto já. Tá. Me deseja sorte. Boa sorte. Agora é muito bom, olha lá. Quem vai falar o nome da outra? Isso, da Rita. Ai, Phil. Ah, Rita. Quem é Rita? Como é que eu vou saber? O que é isso? Primeiro e último encontro? Não, pelo contrário. Nancy, eu te amo. Eu sempre amei você. Parece que foi de repente, mas... Nancy, você quer casar comigo? Phil. Rita. Nancy. Tudo bem. Aí o cara começa a aproveitar, velho. Olha lá. É, começa... é o jeito, fazer aproveitar a vida. Assaltar. Ele assalta o carro forte, velho. Vem o caminhão. Cara, mas olha que desgraça que ia ser você preso em Abadiânia, velho. Não é, velho? Porra. Num contínuo espaço-tempo. Pronto, então agora a minha pergunta é essa. E se você estivesse preso num dia desse em Abadiânia? O que que você ia fazer da sua vida? Explica o que é Abadiânia. Em Abadiânia? Abadiânia é uma cidade... É uma cidade muito merda muito aqui merda. Do redor de Brasília. É, você quer de Abadiânia, é uma cidade muito merda. É mesmo, é porque aí é mesmo. Ninguém baixa o Jurassic Park em Abadiânia, eu tenho pô, sei lá, certeza, sei velho. Sei lá, ué, certeza, porque olha, Abadiânia olha, é de Sterné. Olha, não tem, não tem. Não tem. Não tem, velho. Se tiver alguém de Abadiânia, manda e-mail. Ó, se você é de Abadiânia, manda e-mail. Saia daí imediatamente. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra você. Segunda coisa, mande um e-mail dizendo: sou de Abadiânia e estou de saída. Félix, eu trouxe uma ou duas bolsas. Eu não sei. Você quer saber o que eu faria em Abadiânia? Em Abadiânia, o que você faria preso em Abadiânia num único dia? Olha só o que ele fez, por exemplo. Ele assaltou coisa, aí ele comprou um carro muito louco, se vestiu de cosplay de Clint Eastwood. E o pior que é mesmo. E chamou alguém pro cinema, velho. Olha lá. Pra ele ir de Clint Eastwood assistir, sei lá, Hyde. E aí vai aparecer a Nancy. Olha a roupa, né, da mulher, olha lá. Pensei que a gente ia pra um baile à fantasia. É como eu disse, eu adoro esse filme. Já vi mais de 100 vezes. Phil! Já assisti mais de 100 vezes, pois é. Aí, me chame de Bronco. Desculpe, Bronco. Oi, Nancy. É minha ex-noiva. E depois ele fala que ela é tipo látigo. É, quando ele vai falar pra as pessoas, pra mulher, pra Rita, que acontece com cada pessoa no bar. Aí ele fala isso. Ela mais pra frente. Ah, sim. Ah, verdade. A marmota, como diz a lenda, pode predizer quando chegará a primavera. Então, o que devemos nos perguntar hoje é: o que é que o Phil tem a dizer? Rita, se você tivesse só um dia de vida. Ah, o Bill Murray faz a pergunta pra ela. Lá. Do que eu vou morrer? Não, quer dizer, se o mundo fosse explodir, o que você faria? Procurar um lugar pra guardar a câmera. Você já está programando o final de semana? Não, eu só tô interessado em você. O que você quer, do que você gosta, quais são as suas ideias, por que tipo de homem você se interessa, como é que se diverte. Você tá falando sério, Phil, ou só tá curtindo com a minha cara? Ah, eu tô tentando conversar como uma pessoa normal. Não é assim que eles fazem? É. Ah, então conversa comigo. Eu vou te pagar um café. E um bolinho. Tudo bem. Me diz, o que você espera da vida? Eu acho que eu espero mesmo que todo mundo. Emoção, carreira, amor, casamento, filhos... Você está namorando alguém? Isso está ficando muito pessoal. Eu não estou pronta ainda para me abrir com você. E você? O que espera? O que eu quero é alguém como você. Por favor. Ah, por que não? O que está procurando? Como é o seu homem ideal? Antes de mais nada, ele é humilde demais para saber que é perfeito. Ah, esse sou eu. É inteligente, criativo, alegre. Inteligente, criativo? Eu? É romântico e audacioso. Igualzinho a mim. É muito bonito, mas não se olha no espelho de dois em dois minutos. Ah, eu sou lindíssimo e... Ele tá fazendo agora com ela o que fez com a Nancy. Tá tentando ver o que ela gosta, as coisas todas. É gentil, sensível, educado... E não tem medo de chorar na minha frente. É de um homem que estamos falando, é? Gosta de animais e de crianças. E troca fraldas de cocô. Ah, mas ele não fala cocô. Ah, ele toca um instrumento e adora a mãe. Eu sou exatamente assim. eu sou assim mesmo. Então eu fiquei boba com o que ele falou. Por que ele arrancou o carburador? Pra não, nem sair daí, porque ele quer ficar aí logo, né? Porque já sabe que também não vai precisar nem ir, né? Porque o carro, por causa da nevasca. Já ganhar tempo. Vai, essa cena vai repetir umas 30 vezes. Essa aí é boa. Quais são as chances de sair da cidade hoje? O carro não pegou, o Larry está consertando. Que coisa chata. Posso te pagar alguma coisa? Pode. Uísque, gelo e água. E a senhorita? Vermute doce com muito gelo. A cara dele. Olha lá. Quais são as chances de sair da cidade hoje? O carro não pegou, o Larry está consertando. Ah, que coisa chata. Posso te pagar alguma coisa? Pode. Ah, vermute doce com muito gelo, tá? E a senhorita? O mesmo. É o meu drink favorito. O meu também. Ah, ele sempre me lembra a Roma. O jeito que o sol se põe atrás dos prédios à tarde. E é o que vamos brindar? A marmota. Ah, eu sempre brindo a paz mundial. A marmota, o dia da marmota e a badiana ia ser foda, mas tipo, sei lá, se fosse em Brasília. Seria em Brasília? A gente seria tá aqui, em né? Brasília. Digamos, seria em Brasília e eu fosse solteiro, eu estaria casado. Não, você seria você, do jeito que você é. Agora, casado, atualmente? Casado, com filho, é. Você, cara. Isso é mais ou menos como tá a minha vida hoje. Ia ficar o dia inteiro jogando? Não. Não. Quer saber o que você faria, assim... Não, o dia inteiro jogando não ia continuar, porque tudo que eu fizesse no dia seguinte... Ia repetir, então, pois é, exato. Pô, mas... Ia aprender a tocar um instrumento, ia fazer um curso de, sei lá, particular de After Effects... Edição de podcast. Edição de podcast. Vocês, por acaso, estão querendo dizer alguma coisa com essas sugestões? Não, de jeito nenhum. Ah, tá. Só pra saber. Não, porque mesmo que fosse o dia da marmota, eu quero dizer pra vocês que isso nunca vai acontecer. Quero chamar o cavalinho dos dois da chuva. Cara, eu não sei, velho. Tá, caralho, eu não tenho aspirações, gente. É porque... Não, sabe o que acontece? É porque é uma coisa tão improvável que a gente nem repetiu o dia. Cara, eu ia fazer... Imagina. Eu ia fazer um concurso. Aí eu ia ficar fazendo esse mesmo concurso. Porque quando eu saísse do dia da marmota, eu tinha passado o concurso em primeiro lugar, porque eu sabia todas as respostas. Aqui tem alguma coisa de familiar. Você já teve um déjà vu? Você já me perguntou isso. Eu acho que as pessoas dão muita importância às suas profissões. Eu queria poder viver nas montanhas, lá nas alturas. É onde eu me vejo daqui a 5 anos. E você? Eu também. Eu gosto de deixar correr para ver onde é que vai dar. E vai dar aqui. Que já é diferente do que eu pretendia quando saí da faculdade. Você não fez comunicação nem jornalismo. Eu estudei poesia francesa do século XIX. Que perda de tempo. Quer dizer, para qualquer um isso teria sido uma tremenda perda de tempo. Só você poderia ter escolhido isso. Isso é inacreditável. Deve ser uma pessoa muito forte. As pessoas dão muita importância às suas profissões. Eu queria poder viver nas montanhas. Lá nas alturas. É onde eu me vejo daqui a 5 anos. Quantas vezes repetiu essa cena aí, né? Essa sequência com ela, né? Ah, humilha hoje. Muitas vezes. É. Aonde vai dar? É, veio dar aqui. Que já é diferente do que eu pretendia quando saí da faculdade. Ah, é? Você não fez comunicação nem jornalismo, né? Acredite ou não, eu estudei poesia francesa do século XIX. La fille que já... Isso é quando ele memoriza? ele fala um... HD dos 80. Ele fala um poema em francês, como se ele também fosse estudioso de poesia francesa. Você fala francês? Oui. A cara dele é muito boa, velho. Eu não faço isso desde que eu era criança. Nem eu, é tão bom. Higiene mental. Eu espero um dia fazer isso com os... O que eu acho legal desse filme é que ele não é sobre um dia que se repete, né? É sobre fugir da rotina, né? Você acha que o plot principal foi esse? Eu acho que, assim, a ideia, ele usa isso pra gente pensar um pouquinho, eu acho. Porque quando ele foge da rotina, ele vive. E aí ele conhece a menina, sabe? Ele aprende a tocar piano, sabe? Eu acho que isso é bacana nesse filme. É uma mensagem legal. Tá ficando bom, hein? Ah, essa foi boa, hein? Oh. Me ajuda. Then you say hello, and I can hardly speak. E essa música é sensacional. Ray Charles, por favor, sobe o som. And anyone can tell, you think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night. And longs to kiss your lips, and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever been. Ela tá relutante, você percebeu? Aquilo que você falou no começo, que ela, parece que ela quer dar pra ele, então, é só porque a mulher é muito simpática, entendeu? E aí, só depois de tanto tempo... Ah, então foi a Anne McDowell que começou com aquele negócio. Eu não quero dar pra você, só estou sendo legal. Só sou sua amiga, isso. Só sou legal. Só sou legal, não quero ficar com você, eu só sou legal. Isso, só sou muito legal. Gente boa. Não, mas as mulheres brasileiras, elas tiveram essa fase. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia é tipo assim, não estou sendo legal, mas eu quero dar pra você. Porque, cara, hoje em dia as coisas estão muito estranhas. Então, assim, é, velho. Então. Vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Eu acho que não devo, Phil. Ah, eu também acho. Mas é por isso que eu vou te mostrar essa coisa e vou sair rapidinho. Um minuto só. É muito bonito. Quer sentar pra ficar olhando a lareira? Tudo bem. É uma suíte maravilhosa. Agora é. Pegou. É tetra. Agora, uma coisa que é interessante. Pode ser feio o que for, mas em todo filme dele, ele pega a mulher. Ele é o Didi Mocó. É o Didi. Ele é igual o Didi Mocó. Pega a mulher em todo filme. Não. Pensando melhor, devemos. Um final perfeito para um dia perfeito. Mas é um pouco rápido demais para mim. Para mim também. Melhor eu ir agora. Por que você vai embora? Por quê? Temos uma lareira perfeita. Temos algumas poesias francesas, Baudelaire. C'est fantastique. Eu quero ler para você. Ah, tem sorvete no parapeito. Espera aí que eu vou pegar. Peraí. É de chocolate. Ah, oh, adoro sorvete de chocolate. Eu imaginei. Ah, você tem que ficar. Não, Phil, eu tô cansada. A gente pode se ver amanhã. Não. Hoje. Tem que ser hoje. Ah, Phil, é sério. Ah, fica um pouquinho. Se você gostar, fica mais um pouco. Se gostar, vai ficando. Não vamos estragar tudo, tá? Não vai estragar. Eu também não quero estragar. Você sabe que eu não posso ficar com você. Por que não? Eu amo você. Você me ama? Eu amo, sim. Você nem me conhece? Ah, claro que eu conheço. Essa não. Eu nem acredito que eu caí nisso. Esse dia todo foi uma grande armação. Não foi. E eu odeio cobertura. Sem chocolate branco, sem cobertura. O que você está fazendo? É um tipo de pesquisa? O que é isso? Não. Ligou para os meus amigos para saber do que eu gosto, do que eu não gosto? Não. Este é o seu conceito de amor? Não, isso é real. Isso é amor. Quer parar de dizer isso? Você deve ser louco. Jamais poderia amar alguém como você. Você nunca vai amar ninguém só a si mesmo. Ah, isso não é verdade. Eu não gosto nem de mim. Me dá outra chance. Isso foi por perder o meu tempo com você. Ai. Eu não faço isso desde que eu era criança. Nem eu. É higiene mental. Eu acho que é isso que falta no mundo. Ah, nossa, eu não posso esperar pra fazer isso com os meus filhos. Ah, eu quero filhos. E aí a cena se repete. Porque ele não, quer porque passar. Agora, porque da primeira vez, tá tudo indo beleza. É porque ele quer mas passar, ele não conseguiu comer. Ele quer passar a bisnaga na Andy McDowell. Pois e é, aí ele acha que ele reproduzindo a mesma cena que foi anterior atrás, que rolou um clima, que ele quase comeu ela. Isso. Ele acha que ele vai poder consertar o erro. Só que não. Só que agora tá mudando um pouco, né? Tá sendo mais. Não, ele tá forçando mais, entendeu? Ele forçação. Tá forçado. E aí não rola. Gostaria que fossem assim meus filhos me atacando. É. Alguns de vocês querem ser adotado. Você quer ter filhos? Você quer ser... Aí, ela nota. Olha lá. Tá muito excitado, sabe? Tá muito forçado, entendeu? E agora vai ser a sessão de tapa na cara. Já chega! Ó, mas em algumas horas ele consegue levar ela até... Uma foi dentro do hotel, outra foi dentro do quarto. Aí, ó, foi a última vez. O que, é que esse idiota deve falar, tipo? Vamos lá. Vamos lá, minha filha. Agora, e aí, tal. Não dá essa mixaria e tal. Porque se fosse a mulher lá do Lobisomem Americano Londres... Ah, não. Ela ali, ela ia bater nele pra ele, não, pra ele ir. É. Isso. Quem você pensa que é pra não me comer? Aí ele vai aprender a fazer escultura de gelo lá. Nas cenas cortadas tem uma cena dele com a motosserra cortando a cabeça de cada um desses destruindo isso aí. Aí. É. Desce logo depois daquela ali. É. Não, porque aí ele já tá putaço, né? Ele já não conseguiu, não vai tentar de novo, já desistiu, já tomou tanto tapa na cara. E agora ele fica triste. O que, que aconteceu? Foi uma noite ruim? É. Eles fizeram isso, mano. Deve ser um... É um macro no relógio? Ser, ou é um macro ou botaram um... Fizeram um gigante com um negócio caindo só. Tu viu nada, eu acho que é um gigante. Deve ser. Não esquece os chinelos. Tá frio aqui hoje. Aqui todo dia tá frio. O maior lago desse país, Chapala, está localizado próximo à cidade de Guadalajara. É o México. Leslie? É o México. Correto. Lagos e rios, $400. O Seneca é o maior desses lagos a oeste de Nova York. Olha que a teoria do artigo vai acabar dando certo, hein? Teoria dele não, que ele viu na internet, né? O quê? É ano pra caralho que passou aí. Foi chutar, meu, eu acho que no máximo uns 10 anos. Ficar 50 é muita coisa, cara. 50 ele ia perder a sanidade dele todinha. Tem a coloração do leite. Seria o Ron? Lake Janeiro, mas é um rio de águas claras em toda a sua extensão. Jim? Seria o Ron? O Ron, certo, ganhou os $1,000. Está com $500,000. Vamos para os inventores, valendo $200. É de dar pena. Milhões de pessoas, tremendo de frio. Agora lá, o texto é muito bom que ele faz agora. Ridículo. O dia da marmota deveria ter um outro objetivo. Eles deveriam matar um porco e servir ao povo. São os hipócritas, todos vocês. Algum problema com o que eu estou dizendo, Larry? Desamarra essa língua. Vem aqui e fale, tá? Eu estou te irritando, princesa. Você está querendo uma previsão do tempo, né? Está perguntando ao fio errado. Eu vou te dar a minha previsão. Vai ficar mais frio. Vai ficar tudo cinza. E vai acabar com você pelo resto da sua vida. Then put your little hand in mine. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Mais uma vez, o povo desse país se reúne nessa pequena cidade, a oeste da Pensilvânia, e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não há como fazer esse inverno acabar enquanto essa marmota continuar olhando a sombra. É, agora que ele resolve matar a porra da marmota. Ela tem que ser detida. Eu tenho que detê-la. Muito bom, Phil. Muito bom. Ele tá doidinho. Eu tô preocupada. Realmente tem alguma coisa errada com o fio. É, tem um monte de coisa errada com o fio. Oi, Phil. Eu cheguei ao fim de mim, Rita. Eu não tenho mais saída. Lembre-se do dia maravilhoso que passamos juntos. Estão bem? Tô meio triste com o desespero dele nessa hora. Vocês estão bem? Tudo bem, cara. Você tá bem? Não, olha só isso. Eles acreditam mesmo no negócio. Eles não são. É uma atuação. Eles acreditam mesmo na marmota. Eu acho legal o prefeito vestido igual. Como se ele realmente morasse na Disney, né? Melhor. Ei! Ei! O que tá fazendo? Ei! Ele é o cara do Noah's Arcade lá do Wayne's World. Caraca, o gordo, né? O gordinho. Wayne's World! Wayne's World! Qual o prefeito? É o prefeito. Ah, é? Por que alguém roubaria uma marmota? Ah, eu acho que por várias razões. Loucura. Sequestro a marmota e bota ela pra dirigir o caminhão. Você é sério? É, olha lá. Fica vendo. Fica vendo. Marmota até uma olhadona assim. Ele só pode estar doido. Isso seria ótimo. Ele tá dirigindo igual um maluco mesmo. O que ele tá pensando? Olha lá. A marmota. É muito fofinho. A marmota que é o bicho do. Daquele negócio do. Olha lá. Alan! Não, não. Alan! Não, porra, do negócio do que o Mel Brooks inventou lá do. Daquele som lá do Mel Brooks, quando tem uma coisa assim de espanto. É. Não, não é uma mota, não? É um castor. Não, não é o Mel Brooks, não. Aquilo é meme da internet. Que a mamota dá uma. Não, mas aquilo começou com o filme do Mel Brooks. Não, o som é o filme do Jovem Frankenstein. Então, isso que eu falei. Mas acho que é uma. Não, a marmota é grande, né? É, né? É. Tadinha da marmota. É, a marmota morre junto com ele. É. Vocês teriam coragem de se matar? Se estivesse preso. Pô, mas se rolar um desespero, né, pô? O cara não aguenta mais, pô. É, se eu já não tivesse pra aguentar. Não, o cara não tá aguentando mais, pô. O que ele vai fazer? Eu não sei. Só pode atirar pro alto, não acerte a marmota. A cara da gente, que absurdo! Tem que acertar a marmota. Não podemos deixar as pessoas esperando. Tadinha da marmota. A hora é essa, filho. Vai lá, Larry, no 3. 2. 1. Do jeito que ele cai, não tinha como. Tinha como não, tinha como não. Ainda vai explodir. Ele deve estar bem. Não, acho que agora não. Cara dele. Ah, não. Ah, é agora que ele vai com a torradeira, né? Dormiu bem, Sr. Connors. Gostaria de... torradas... Oh, meu Deus. É, depois de todo esse desespero que ele percebe que, tipo, pode ser uma bênção, né? Ele viver pra sempre pode fazer com que ele tenha experiências uma melhor do que a outra, né? Aí que ele começa a estudar música. Isso que eu acho legal, porque ele deixa de ser um pau no cu e passa a querer fazer bem pras outras pessoas também. Ele salva um velho que tava passando frio, leva o cara pra comer, não sei o que, sacou? Aí ele... o velho morre. Aí que ele percebe que o tempo é uma coisa preciosa, né? Que a vida passa. Exatamente. Como é que é? Dá pra repetir? Eu sou um deus. Você... Por isso que eu falei que o Murray é deus. Ah, entendi. Entendeu? Muito inteligente essa abertura. Parabéns. Obrigado. Um acidente? Já vão pedir? Eu não sobrevivi a um acidente. Ontem eu explodi, eu já fui preso, baleado, envenenado, congelado, enforcado, eletrocutado e queimado. É mesmo? E toda manhã eu acordo sem um arranhão, nenhuma lesão. Eu sou imortal. Hoje nós temos um bolinho especial. Pra que tá me dizendo isso? Porque eu quero que você acredite em mim. Você não é Deus. Pode acreditar em mim. Eu tenho 12 anos de formação católica. Quando vocês decidirem, eu volto. Como é que você sabe que eu não sou Deus? Por favor. Como é que você sabe? Porque não é possível. Depois eu volto. Doris. Essa é a Doris. O cunhado dela é o dono desse café. Ela trabalha desde os 17 anos e, mais do que qualquer coisa, quer visitar os pais em Paris antes deles morrerem. Ai, como eu quero. O que está fazendo? Essa é a Debbie Kleiser e o noivo Fred. Eu conheço você. Eles deveriam se casar hoje à tarde, mas a Debbie ainda tem dúvidas. O quê? O anel é lindo. Esse é o Bill. Ele é garçom há 3 anos, desde que saiu da capital e teve que ir trabalhar. Ele gosta da cidade, pinta soldadinho de brinquedo e é gay. Eu sou... Esse é o Gus. Ele odeia isso aqui e queria ter ficado na marinha. Esse cara, pô, já vi um filme com esse cara aí. Também foi um desses... Faz um papel de caminhoneiro, assim. Não, ele era o pai da primeira... Da menina do... Não. Uma cilada para o Roger Rabbit. É aquele cara que fica lá no bar. Lembra? Que deda que fala que fala assim, ah, eu sei onde é que ele está. Todo mundo em pânico, ele também participa. Também participa. Criança viveu em Erie a maior parte da sua vida. É verdade. E ela? Nessie. Ela trabalha numa loja e parece um esquilinho quando está muito excitado. Que é isso? É verdade. Como conhece essas pessoas? Eu falei, eu sei de tudo. Daqui a 5 segundos, o garçom vai deixar cair uma bandeja. Quer ver? 5, 4, 3, 2, 1... Isso é loucura! Ai, não quebrou! Viu só? Tá, já chega. E eu, Phil? Você também me conhece? Gosta de jornalismo, mas espera mais do Canal 9 em Pittsburgh. Ah, todo mundo sabe disso. Gosta de barcos, mas não do mar. No verão, vai com a sua família para um lago, lá nas montanhas. A doca é bem grande e a casa do barco é um lugar que você vai muito. Um cantinho para onde você vai quando quer ficar sozinha. Você adora poesia francesa e diamantes. É muito amorosa e gentil com estranhos e crianças. E brincando na neve, você parece um anjo. Como sabe disso? Eu já falei. Todos os dias, eu acordo... Nesse ponto. Aqui em Punxsutawney. E é sempre 2 de fevereiro. E eu não sei o que fazer para mudar isso. E se você não acredita em mim ainda, escuta. O quê? Dentro de 10 segundos, o Larry vai entrar por aquela porta e vai tirar você de mim. Só que eu não quero que vá. Larry? Por favor, acredite em mim. Você tem que acreditar em mim. Já estão prontos? É melhor a gente sair antes da neve. O que é isso? Sair antes da neve. Talvez esteja mesmo acontecendo. De que outra forma poderia saber tanto? Não há outra forma. Eu não sou tão esperto assim. Talvez eu deva passar um dia inteiro com você. Como testemunha ocular para ver o que acontece. Isso parece um projeto científico. Concentra. Você vai conseguir. Você tem que querer, Rita. Ah, assim não. É mais jeito que força. É só um... Olha, Olha o chapéu. Agora você falou, meu, acho que todo filme Bill Murray pega mulher, mas ele também só pega mulher de gosto duvidoso. Porque primeiro é a Sigourney Weaver. Não, peraí, não fala mal da Sigourney Weaver. Não, a Sigourney Weaver só tem um filme que ela tá prestando, que é no Alien 1. Não, ela no Ghostbusters. Nua. Ela tá bem, pô, gostosa pra caralho. Que isso, sim, cara. De aparência, você diz? É, ela eu digo de aparência, gostosa, eu digo de atuar. Não, ela tava cara, eu só acho a Sigourney Weaver gostosa naquele Secretário do Futuro. Achei que você ia falar no Montanha dos Gorilas. Olha, e eu vou falar... Caralho, ela faz a Montanha dos Gorilas. Eu gosto muito desse filme. Esse filme é muito triste, cara. É muito legal. Por que? Os gorilas? O gorila mata ela, pô. Eu não lembro, não. Lembra, não? Não. É isso mesmo. Eu não lembro, não. É escrotíssimo. Caraca, mesmo. Dá mó tristeza, mano. Mulher lá, trabalhando pelos gorilas, querendo ajudar, e no final o gorila vai lá e mata ela. Pô, meu gorila, né, velho? É gorila, né, velho? Gorila é gorila. Macaco é macaco e viado é viado. Política, política, batola é batola. Porque o homem é homem, menino é menino. Macaco é macaco, viado é viado. O que eu vou fazer? Pior que hoje em dia, nem viado não é viado, né? Cara, vamos não falar tá sobre difícil, isso. Velho. Fica tão merda, vamos falar sobre isso. Miotti, você sabia que existem as derivações de baitolagem, baitolagem hoje em dia? Você sabe que tem o gay, que é o homossexual normal, que é o que nós, todos nós respeitamos. Isso. São as pessoas que gostam de viver, ou de ter relação sexual, ou de ter uma relação... Homossexual. Homossexual com pessoas do mesmo sexo, né, Miotti? Isso. Sabe qual é, né? Sei. Aí tem as variações, que aí já, pra mim já começa a esculhambação. Aí tem os goi, sabe o que são os goi mesmo? Goi? É, G-O, ah, ou G-O-Y, ou G-Z. Que rola, tu não rola o cu. Isso, é homem com homem, mas não é viado. Não é viado. Não, eu gosto de companhia de optômios, gostosos, de sarados e pintudos. Posso chupar o pau, mas não sou viado. Mas não dá o cu, mas não dá o cu, mas não dá cu. É, eu posso fazer assim, assim. Rola, rola, rola, rola. Ai, ai, ai, ai. É, posso fazer assim, mas não sou viado. Aí você sabia que tem uma nova derivação agora? Ah, é? Qual? Eu esqueci o nome, mas é a galera que fuma maconha. Ah, sim. E dá o barato e fica com vontade de dar o cu. Mas não é viado. Puta merda. Só gosto de dar o cu quando fuma. Quando fuma, mano, é viado. Mas fuma todo dia. Sabia dessa, mesmo? Não, sabia não. Pois é, as variações do mundo moderno, né, velho? Caramba, por que que não se assume logo? Assume logo, né? Velho, velho, se você é gay, assuma, porque assuma. Você faz parte de uma minoria. Isso. O mundo está aí pra você, velho. É verdade. Você, olha, sem sacanagem. Vai, você vai todo ter mundo te defender. Cota pra concurso público, todo mundo vai te defender. Você vai ter um carnaval só seu. Isso. Que é o lá em São Paulo. Com mais segurança do que o carnaval pra geral. Isso, ninguém vai levantar o dedo pra falar nada de você. Porque qualquer coisinha, esse nego virar e falar assim, cara, isso que você tá fazendo é errado. Aí o cara vai, você vai virar e falar assim, homofóbico. Aí todo mundo, caralho, homofóbico. Aí a televisão vai aparecer, vai todo mundo te defender. Aí vai aparecer aquela galera do PT. Aí vai aparecer Maria do Rosário. Não é absurdo! É absurdo, véi! Assuma! Se você quer, assuma! O mundo é seu! O que eu queria dizer é que eu acho você a pessoa mais gentil, doce e linda que eu já conheci na minha vida. Eu nunca tinha visto ninguém tão amável com as pessoas como você. A primeira vez que eu te vi, aconteceu alguma coisa comigo. Eu nunca disse nada, mas... sentia que queria abraçar você o mais forte que eu pudesse. Essa parte foi o seguinte: é porque ele contou toda a história, ela contou a verdade, e aí ela resolveu passar a noite com ele pra ver se resolvia. Isso, só que. Só que eles não aguentam ficar até 6 horas. É, pois é, esse filme é incrivelmente difícil você ficar até 6 horas da manhã acordado. É impressionante, ninguém aguenta. Podia jogar um WoW, resolvia, né, cara? Pô! Pior que é. Eu que o digo. Você que o digo. Pronto, aí se os dois vão cair no sono, pronto, esquece, já era, nunca mais. Pelo resto dos meus dias. E aí, a partir daí que ele decide mudar a vida. Boa noite, Rita. Boa noite, viu? O mundo não se repete às 6 horas, se repete às 5h59. Toda hora aparece 5h59. É, a gente vê a virada. Vê, né? A virada. Ou seja, você tá dizendo que às 5h58 não... não mostra nenhuma vez, né? Pode ser que 5h59 que tenha o reinício, né? Bem, isso. Tá na hora de levantar. Não esqueçam os chinelos, tá frio aqui hoje. Aqui todo dia tá frio. Lembra Miami Beach? Aí ele resolve melhor isso, ser resolve... um cara melhor. E aí ele ajuda o robô. Resolve ser uma pessoa melhor, cara. Não pensar só nele mesmo. Eu acho que, pô, isso já vale... É, com certeza. Já vale o filme. Olha lá os caras vestidos de castor, velho. Que porra. Ah, é o castor que parece lobisomem, né? Véio. Tá a galera do exército. Rápido antes que explique. Ah, obrigada, filho. O câmera até achou estranho lá. O câmera falou, tem veneno aí. Te ajustei, ó. Ele fez a cara igual do cara no bar vendo o Stallone com o filho dele, lembra, cara? É. Obrigado, filho. Geleia, ótimo. Eu acabei de ver o Buster Green, o supervisor do festival, e ele disse que se ficássemos ali, teríamos uma visão melhor. O que vocês acham? Parece ótimo. Larry, o que você acha? Tá vendo? A gente fica querendo saber a opinião dos outros dois, entendeu? Bom trabalho, Phil. Talvez tenhamos sorte. Deixa eu ajudar aí. É, ajuda a carregar as coisas, sabe? O cara começa a ser uma pessoa mais legal, né? Aí, ó, começa a conversar com o Larry, saber da vida dele. Você tem filhos? E ela acha estranho. Estudar, olha só, isso é legal, cara. Começa a estudar outras coisas. Eu acho bacana essa parte. Porque é escuto, o que faz escuto as o piano, transformarem. É o que faz as pessoas, a vida das pessoas se transformarem. Querer ser uma pessoa melhor. É, agora é muito bom. É que chega com muita grana. E é o que ela faz com a aluna dela. Ah, dá bicuda pra garota. Toca fora. Passa! Aonde? Do jeito que o Miotti foi expulso da Delar. Ah, sim. Olha, eu queria começar ainda hoje. Passa! Eu posso pagar $1,000. Ah. Entre! Ela empurra a menina, velho. Tem necessidade disso, não tinha, né? Não precisava também, né? Bom dia. Já vai ver a marmota? Bom dia, senhor. Será que a primavera já vem? O inverno, quando vai partindo, deixa no rosto das pessoas um ar de primavera. Tchau. Tchau. Rita, oi. Oi, Larry. O que você achou? Muito bom. Obrigado. Você sabia que ele era escultor? Não. Nada mal. Disse que era a primeira vez, hein? Mas o meu pai era carregador de pianos. Aí. Meu pai era entregador de pianos. Sabe o que é isso? É roteiro de filme americano. Ah, e o meu pai é entregador de pianos. Agora, lá. Ned Ryerson. Você não sabe como eu senti a sua falta. A cara dele é muito boa, velho. Cara, é roxinho colado. É. Ele fica alisando, olha lá. A cara do cara. Eu acho que eu tenho que rir. Foi um prazer, Phil. Não, no final ele ajuda até esse cara. É. Né? Ele compra o seguro do com cara. O seguro do cara, pô. Cara, pois é. Se dá bem, ajuda todo mundo mesmo. Oi, vovô. Vem, vamos para um lugar mais quente. Isso. Lembra de mim? A cena excluída que não mostrou aí, ele chama a ambulância pro velhinho. Então acabou ajudando também nisso, Oi. Né? Foi você que trouxe o velho pra cá? Uhum. Como ele está? Bom, ele acabou de morrer. Morreu de quê? Já era muito velho. Chegou a hora dele. Isso que eu acho interessante dessa parte do velhinho nesse filme. Por mais que ele tente ajudar o velho, o velho vai morrer. Senhor, não pode entrar aí. Essa é uma área restrita. Cadê a ficha? Às vezes as pessoas morrem. Hoje não. É. Olha a mão desse velho. A mão já é toda tortinha. Ele tem artrite. Artrite, cara. Aqui está. Muito obrigado. Levanta. Anda, vovô. Levanta, vovô. Anda. Força, força. Respira. Respira, vovô. Respira. Será que esse velho era da rua mesmo? Vocês sabem. Gente, os atores fingem os papéis. É porque eu tenho experiência com o Indiana Jones no tempo da perdição, porque esses caras não eram atores. Qual? Lá da vila, lá no Indiano. Não, no Indiano lá, porra. Os baianos do tempo da perdição. Que ah, ficam... sim. Quando Chekhov viu um longo inverno, ele viu um inverno frio e escuro. Caralho, olha lá, todo mundo parou pra escutar o cara. Até os outra, as outras emissoras estão botando ele pra falar lá. Aqui, entre as pessoas de Punxsutawney, sentindo o calor de seus corpos e corações, eu posso dizer que temos aqui um longo e maravilhoso inverno. De Punxsutawney, Phil Connors. Até breve. Até o prefeito de prefeito. Nossa, que orgulho. Caraca, velho. Que lindo, velho. Cara, eu tô vendo aqui que o velho morreu com 91 anos. Olha aí. Né, o cara fez filme, 19 filmes. Fez filme até com o Chuck Norris, pô. Mamãe não quer que eu case. Rafael, eu fiquei surpresa. Eu não sabia que você era tão versátil. É, às vezes eu me surpreendo também. Pra onde vai? É, vamos tomar um café? Olha, eu gostaria sim, mas pode ser uma outra hora. Eu tenho um compromisso, tá bom? Tá. Phil, compromisso? Que compromisso? Eu pensei que a gente ia voltar. Olha lá, agora é bom. Ele lembra do menino que vai cair. Espera aí, garoto! Oh. O que é que se diz? O que é que se diz? O que é que se diz? Ah, seu pirralho, você nunca me agradece, né? Eu te pego amanhã! Nas cenas excluídas tem uma menina que ia morrer atropelada. Aí ele também salva. Não, agora é muito bom. Agora... excelente agora. Ele vira o Spider-Man do filme. Parece as velhinhas daquela série que tinha as Super Gatas, olha lá, né? A minha mãe ali, ó. Olha lá, minha mãe. Não é? Igualzinha a minha mãe, velho. Mesmo brinco. Acho que é isso. Você no cu, filho da puta. Nas... Ah, tomar no já, cu. Tá, você viu? Tá bando, cruzou a perninha lá. Olha lá, ele cruzando a perna, ó. Olha lá ele cruzando a perna pra disfarçar a ereção. Olha lá. Ele, nossa, velho. Isso, um advogado, um médico, qualquer coisa. Ah, por favor. E ele chega, salva e vai. Salva e vai embora. Ele vira o Superman da parada. É o prefeito? É o prefeito. É o prefeito. Né? Tudo bem. Melhorou? Tá legal? Ei! Quando comer carne, mastigue bem antes de engolir, tá bom? Bom apetite. Obrigada. Valeu, obrigado. Tudo bem. Estou bem, quem é ele? Época que se podia fumar em lugar fechado, hein? Qualquer lugar, né? Olha avião, aí, cara. Olha aí. As pessoas não entendem que esta é uma forma de arte que tem muitos envolvimentos. Sabe, as pessoas acham que é só segurar uma câmera e apontar para alguma coisa. Mas é muito, muito mais que isso. Ei, você não gostaria de ver um carro de reportagens? Ah, olha... Eu prefiro voltar para a festa, tá? Boa ideia. Eu vou com você. Espera só um pouquinho. Tudo bem. Rita, oi. Oi. Como vai? Rita, essa é Nancy. Oi. Nancy, essa é Rita. Nós vamos para a festa. Você quer ir? Claro, claro que eu vou. Eu só quero achar o Phil. Phil Connors? Acho que ele já está lá. Ótimo. Agora é o recital. Agora é o show. É o show. Tá lá. Aí, você viu que o Matt deu uma babá na hora que passou, sabe? Eu vi ele. Ele ficou igual o Gugu. Quando viu a rola do Van Damme. Olha! Delícia! Olha! Dura! Olha! Ou o cara dança bem. Esse é o Miotti dançando. Não, né? E a noiva do, a mãe do Super-Homem também dança super bem. Mas também. Tem, né? É sutiã, né? Ela é maneira. Ela é maneira. Do lugar, exatamente. E a professora? Professora. Você acredita que ele já teve duas aulas? Obrigado. Oi, bem-vindo à nossa festa. Phil, eu não sabia que você tocava tão bem. Ah, eu sou muito versátil. Ah, é o rapaz que trocou o pneu do nosso carro. Muito obrigada. Não, não foi nada, meninas. É o mecânico mais rápido dessa cidade. Mas o que é? Ah, eu não sei, elas ficam me provocando o tempo todo. Aí está você. Eu não agradeci o bastante pelo que fez pelo... Ah, agora é engraçado que tem os que ficaram noivos, né? Sim. Aí a menina beija ele. Vai aparecer agora. Eu te devo essa. Segura ele, querida. É um rapaz maravilhoso. Vamos nessa. Cidade te ama. Quer dizer que tenho que dar para você. Lógica feminina das americanas. Né? Yeah. Com licença, Sr. Connors. Ah, oi, Fred. Como é que foi o casamento? Obrigado por ter convencido a Debbie a se casar. Obrigado, hein? Ah, não foi nada. Eu só botei mais lenha na fogueira da paixão, só isso. Você é demais. Não, é você. Rita, essa é a Debbie e o Fred Clark. Oi. Oi. Para vocês dois. Meus parabéns. O que é isso? Ah, eu não acredito. Ué, Stefania, é demais! Como é que você soube? Nós vamos pra Pittsburgh. Obrigado, Sr. Connor. Você é um grande amigo. Ah, dá uma bitoca ali. Não, pois é, mas o cara vai beijar a outra e fica puta. Meu homem. A mulher acabou de enfiar a língua. Foi. Né? Aí o cara deu um beijo na bochecha e a mulher... te fudeu, sua mucanha. Olha lá, ó. Meu atividade. Ó. Segura aí, meu. Ó. Cara, cada ano é uma porra, né? Puta que pariu. Ai, caralho. Puta que pariu, viu? Caralho, Yasmin. Tá fudida. Claro, tô enteada, tem que te receber mesmo. Eu juro que eu não sei. Mas aconteceu alguma coisa com você. Você quer a versão completa ou só um compacto? Pode começar com um compacto. Tudo bem, pessoal? O concurso de solteiros, né? Leilão de solteiros. Conhece o regulamento. Todos os candidatos solteiros ou descasados, venham pra frente. E vocês... Câmera, depois ele tenta ir, velho. E ninguém dá nem um centavo por ele. Uma velha dá pra ser um centavo. Desde que seja legal. Então vamos esvaziar os bolsos e lembre-se, tudo para caridade. Fio, o que é que você está fazendo aí? Anda, vai pra lá. Eu tenho 10 dólares e você vai ser meu. Buster, eu já tenho a primeira vítima. Phil Collins, venha pra cá. Agora vamos começar os lances para essa espécie rara. 5 dólares. Eu já tenho 5 dólares. 10 dólares. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. Eu ouvi mais de 60, quem ainda mais? A mulher desesperada. Desesperada. 339 dólares e 88 centavos. Eu acho que não estou ouvindo mais ninguém, então está vendido. Para a senhorita por 339 dólares e 88 centavos. Mocinha da cidade vem só porque ganha dinheiro. É. Acha que esse pode. Povo da TV, da Rede Globo. É. Oi, moço, que estava comigo aqui. Eu acabei de dar 400 dólares para você voltar a ficar comigo. Agora, olha lá. Agora é muito bom, olha lá. Sobe o coitado. Olha lá. Meninas, olha. Caralho, viu que ele parece com o Castor que tá bem aqui? É, cara, ele é muito feio. Eu vi um dólar e meio. Alguém? 75 cents? Eu tô 25. Vendido para a madame por 25 cents. Eu ganhei! Oh, não. Phil? Phil Connors, eu sabia que era você. Esse é o Ned Ryerson, é meu novo corretor de seguros. Ah, garoto. Eu passo 20 anos sem ver esse homem, aí ele vem e me pede um seguro de vida total, incêndio, roubo, auto, dentário, exames, como opcional de morte por afogamento, poluição da água, não é? Phil, esse foi o melhor dia da minha vida. Ah, o melhor dia da minha vida, tá vendo? Isso é muito legal. Vocês vão, hein? Ah, isso é uma surpresa. Ah, uma surpresa. Oh! Eu já entendi. Oh! Por que eu não posso olhar? Porque vai me desconcentrar. Calma. Ah, eu tô com frio. Quanto tempo ainda vou ter que ficar aqui? Eu só estou tentando fazer uma obra de arte. Você paga caro por mim. Que nada. Eu achei uma ninharia. É, gentileza sua. Talvez tenha razão. Já tá pronto? Ah, quase. Só tá faltando um detalhezinho na testa. Aí fica pronto. Anda, Phil, eu tô congelando. Já vai, já vai. Ah, peraí, deixa eu virar. Perfeito. Tá lindo. Como é que você fez isso? Eu conheço o seu rosto tão bem que faria até de olhos fechados. É lindo. Nem sei o que dizer. Eu sei. Não importa o que vai acontecer amanhã, nem no resto da minha vida. Eu tô feliz agora. Porque eu amo você. Eu também tô feliz. É aquele negócio que eu falei, o filme não é sobre o cara viver no dia, é sobre o cara se tornar uma pessoa melhor, entendeu? Então ele pega esse dia e ele vive ele tantas vezes e aí ele resolve mudar a vida das pessoas. E ele muda a vida das pessoas sendo um cara melhor, isso é que eu acho legal. Mas de qualquer jeito ele tava com a grana, né, lá do... Ele pegou a grana do... Quem conseguisse esse negócio todo aí com todo mundo. Ele deve ter pego de qualquer jeito pra conseguir fazer tudo isso também, né? Não, acho que não. Mas é aquele dinheiro que ele sabia que ia voltar pra alguém, entendeu? Então... Deu 6 horas agora. É, deu 6 horas e a música é a mesma, só que... Levanta, rapaz, levanta. Não perde essa manhã, não, porque está bonita demais. E aí a minha pergunta é, pincelou ou não pincelou? Ah, mas isso é óbvio. Como assim? Isso é óbvio que pincelou. Por $400. Porque pra você sair daí, você tem que pincelar. Você acha que então... Não, eu acho não, eu tenho certeza. O negócio de acabar com o Dia da Marmota é o pincelamento e não transformar a vida de todo mundo. Não, é o pincelar. Tenho certeza. Eu prefiro acreditar que é porque... Não, é o pincelar, meu irmão. Eu tô te falando que é pincelar porque é o pincelar. Bora, bola. Eu tô falando que é porque é mesmo. Tô falando que é o pincelar porque é o pincelar. Não mesmo é saco, não. Porra, eu tô falando que é pincelar porque é pincelar. Só parou quando eu pincelei. Parou o quê, porra? Parou o quê, cara? O que você tá falando, velho? Eu disse pra ficar e você ficou. Eu digo fica e você fica. Eu não acredito. Ele aí, ó. Ele tá de pijama, cara. Quem é que transa de pijama? Só o cara lá da Dona Flor. Eles já foram? Eles já foram? Você sabe que dia é hoje? Não, por quê? Hoje é o amanhã. Aconteceu. E você tá aqui? Eu tô aqui. Tá, filho, eu não sabia que você era assim. Aí, ó, olha aí. Tá vendo? Você adormeceu, ele não pincelou. Também o cara fez coisa pra caralho, né? Ele salvou ele, viu? Super-homem, né, velho? Ele deu a volta na Terra pra comer a Lois Lane. Uma coisa que eu posso fazer por você hoje. Me coma. Nossa, mas a Annie McDowell tá com a carinha de... Meu Deus, me faz. Tá, me faz. Me faz agora, bem gostoso. A carinha dela. Agora eu pergunto o seguinte, olha só. Nesse filme, ele não pincela ela, muda a vida pincela. Dela. Ai, ele não pincelou. Falou ali, ele não pincelou, cara. Você tá dizendo que pra ter mudado as coisas, tinha que ter pincelado. Mas não pincelou. Pincelou agora. Eles desceram depois, trocaram de roupa. É, agora aquela vamos bela matinal, que é sempre a melhor. Eu acho péssimo isso. Sério mesmo? Tu não gosta da matinal? Não. Acorda de manhã. É verdade. Eu, velho, eu acordo de manhã. Só acorda de tarde, né? Eu acordo. É. A sua é a matutina. Vespertina dele. Vespertina. É, o cu da tua mãe. Certo. É. Entendi. Vou falar pra vocês amanhã. Tá bom. Vespertina. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, olha só, nesse filme ele não pincelou a Andy McDowell aí e foi feliz pra sempre. Mas... No Encontros e Desencontros... Filho da puta! Então é isso, interneticos. Fizemos mais um Jurassic Cast em concert ali, em live. Um Jurassic Cast em Grove, Jansons. The Jurassic Cast Guys. Coloque aí nos comentários, mande e-mails pra dizer o que vocês acharam. Deixe novo programa que nós assistimos o filme, falamos palhaçada. Continuo não entendendo por que vocês gostaram tanto desse formato, velho. Eu continuo entendendo. Pra gente é divertidíssimo. Ah, né? A gente se junta. É, meu? Gerante, Zou, Miote. Pra caralho. É sempre bom. É, meu? O quê? Você não gostou do programa? Gostei, sempre gosto. E aí, o que você achou? Você sabe por que as pessoas gostam desse formato? Até agora, não. Não, mas é legal de gravar. É legal, claro, mas ninguém falou ainda por quê. Se diverte, se junta, só quero as pessoas que não gostam que comentem. Que até hoje eu não vi. Que até hoje ninguém comentou que não gosta desse formato. Não, mas eu tô falando pra vocês. Se alguém não gosta, eu quero que comente. Tem gente, eu vou falar pra vocês dois. Tem gente que veio falar comigo, amigo meu, que veio falar que não curte tanto o Jurassic Cast porque é aquela babaquice. Ah, não gosto do filme, não vou escutar o Jurassic Cast. Coisa de retardado. Sempre falava isso pra mim. Ah, não tem Jurassic Cast que eu escuto. E depois que a gente começou a fazer esse ao vivo, o cara escuta todos e se amarra. Vai entender. É, vai. Enfim, se você não gosta, também deixe seu comentário dizendo, ó, gente, eu odeio esse formato por causa disso. Isso. A gente precisa saber também. E aí, Matt? Pagou meia? O papo vai ser esse, cacete? Pagou meia? Claro, mas que não. Tu acha que eu vou perder meu tempo falando essa bosta desse filme? Que pariu. Eu acho esse filme um saco, pra falar a verdade. Tá. As pessoas não estão entendendo, mas acho que você devia esclarecer. Não, não, vai falar nada, não. Ué, tem que falar, peraí. Caralho. Eu acabei de falar que o Miotti virou stepfather da Yasmin. Se nego não entendeu, é porque tem que ser muito idiota. Miote, Miote, olha pra mim, Miote. Miote, não corta isso. Miote, não, não pode cortar, porque o filme... Não pode cortar. O programa é in loco, ele não pode gravar. Miote, vamos lá, vai. Pagou meia lá? Tipo aquela entrada do idoso? É onde a sustentável leveza do ser? Ela fez o espírito? Não é com ela? A leveza do ser é com ela? Eu não sei, não é com ela não? Não, não, de jeito nenhum. Não, né? Ela não fez o espírito? Não lembro. Não. É ela, sim. Não lembro, não. Não. É ela, gente. A mulher do cara que morre no início do filme. É, não lembro, não. Pega aí, Miotti, no IMDB aí. Você fica conversando com a tua véia aí nesse celular. Dá um tempo, velho. Manda um beijinho, paião. Manda um beijinho lá no Jurassic. Olha só o Miotti. Eu lembrei agora quem é o Miotti. Então você chega e viu os produtores? Já. Que o cara fica pegando as véias pra poder pegar dinheiro, pra poder pagar as produções que ele não faz. Ah. Então, meu ótimo. Caralho, internet, olha só. O Miotti, quando a gente vai gravar, o Miotti ele fica incumbido de trazer os quitutes, os comes e bebes. Aí o desgraçado, olha o que que o cara traz pra beber. Mas peraí, é porque tinha em casa, viu? Tava em casa, eu tô sem grana, porra. Ah é? Miotti, não tem 2,50 pra comer uma coca, mano? Tá foda. Olha aí, gente. E essas véias que tu pega aí com a aposentadoria? Dá essa porra logo aí pra beber, caralho, tô com sede. 2,50, véi. Oxi, aí, bem, amor. Ô, amor, dá uma mesada aí, amor. Vai. Caralho, a Yasmin tá fudida, meu irmão. NSS tá pagando bem? NSS, pera aí, cara. Aí o Miotti vai, tomei. Aí o Miotti vai, é porque eu queria ler o rock. Miotti vai e me traz Itubaína. Retrô. Tradicional desde 1954. Não tinha nem Coca-Cola. Original. Cara, eu tava dormindo naquela hora e ainda acordo com essa porra. Como é a mãe da Yasmin? Não, ele ligou. Puta que pariu, eu tinha que ligar pra esse merda. Ele ligou pra mim, puto. Nós falou isso. Aí eu... Foi pro Torinho. Como é que eu tô usado? Eu falei, ah, Yasmin falou, Torinho, porque eu também entrego mesmo, não tô nem aí, foda-se. Yasmin, quando não Torinho... Não vai cortar isso, cara. É porque esse aqui é em fevereiro, então, tipo, o carnaval vai rolar e aí vai acabar o carnaval, aí vai começar o ano. Aí o Coração Valente, aí é o primeiro. Aí o Coração Valente. Por falar em carnaval, é onde eu queria chegar, Miotti. Onde você vai passar o carnaval? Você já comprou seu abadá, Miotti? Abadá? Fortaleza tem, né? Carnaval. Não. Onde você vai passar tem o carnaval? Lá tem o Fortal, que é aquela micareta que tem lá, só que não é no, durante o carnaval, não. E no carnaval não tem um axé music lá? Se tiver, não sei, porque eu vou estar na praia. Sozinho? I got you, baby. Você tem consciência que se o Miotti pegasse todas as amantes dele e juntasse, daria mulher perfeita? Daria porque... Megazord. Não, daria mulher perfeita, porque pela união das suas pepecas, eu sou a Miota perfeita. Olha só, você pega muita velha e muito nova, junta, dá a idade certa. Pela união das suas pepecas, eu sou o Leonardo Miotti. O Bruno tá roxo, velho, olha só. Imaginei as pepecas se juntando. O Bruno roxo, velho, olha só. Cara, olha só, vai, para de rir, cara. Você vai ter um treco aí daqui a pouco. Tem uma vez que a gente tava gravando, você lembra? Acho que tem uma vez que ele tava gravando, porque ele fez assim, que eu vou. Ele fez. Ai! Que isso, pô? Ele não vomitei. Foi, velho, foi ruim. Aquele dia. Eu nunca vi a pessoa vomitar de rir, velho. Meu Deus do céu. I got you, babe. I got you, babe.